the smell of napalm in the morning. Let's put a smile on that face. Yippee-ki-yay, motherfucker. What do you mean funny? Funny how? How am I? When this baby hits 88 miles per hour, you're gonna see some serious shit. Some serious shit. All right, you primitive screwheads, listen up. E aí galera, aqui é Bruno Andei, começa agora a edição 82 do podcast de cinema da MTV. Sejam bem-vindos! Aê! Muito bem, à minha frente, Borbis! Olá, tudo bem? Ao meu lado esquerdo, Léo Miranda. Oi! Na diagonal direita, Sofia Reis. Boa noite! E do meu ladinho aqui, nosso ouvinte vencedor do concurso do podcast de cinema, Maírcon! Oba! Aê! Aê! Aê! Palmas para nós! Aú! Fudeu, já é igual eu! Já começa, meu irmão! Vai lá primeiro! Ó, seja bem-vindo, tá? Obrigado, fica à vontade. Vou me sentir. Não muito com esse calor, por favor. Não, tá fresquinho até aqui. Nesse post aqui, onde está hospedado esse podcast, posso dizer assim? Pode. Bom, tem os dois vídeos, né, que fizeram o Maír com o seu escolhido. O primeiro deles com o avô dele. Seu Pereira, vamos muito importante. Vamos contar toda a história rapidamente. Vai. Primeiro ele começou muito mal, com um e-mail, ameaçando mandar um e-mail por dia pra gente. Cara. Ou seja, desclassificado. Cara, eu contei pro Ondei que eu reli o e-mail. Eu li o e-mail antes de mandar e falei, porra, velho, tá legal. Quando eu ouvi, falei, caralho, velho, fiquei um stalker foda. Deu medo de mim mesmo, tá ligado? Aí eu falei brincando a piada do segredo. Aí ele falou, meu, se você gosta de segredo, já era, tá ligado? Ele, velho, eu falei brincando, velho. Que não é edição, né? Eu falei, ah, fudeu. Enfim, mas aí ele conseguiu subir um patamar no concurso. Deu a volta por cima. Deu a volta por cima. Que, como o Ronaldo ofendeu, né? Bom, bem, usei o carisma do seu Pereira, que, meu, não tem como. Meu avô é muito foda. Como é que é dirigir um vídeo com o seu avô, cara? Foi difícil explicar pra ele e tal? Cara, meu avô, ele é muito aplicado, ele quis fazer e refazer várias vezes. Adorei, quis reler o texto. Um ator assim exigente, né? Não, ele queria refazer, a parte do podcast não tava saindo legal, o Borbis também não saiu legal. Difícil. O Capite. E o que mais está, ele, que eu coloquei o vídeo no YouTube, e tem uma hora que ele tá com o cigarro virado, né? E eu não coloquei aquela legenda, alguém colocou. Ah, foi alguém que colocou? Foi alguém que colocou. Eu falei, velho, meu avô é muito foda. A galera tá realmente pensando que ele vai fumar o cigarro ao contrário. Vocês não conhecem meu avô. Meu, chegando um segundo, ele virou o cigarro. Cara. Muito cabuloso. Muito bom, cara. E depois ele mandou mais um vídeo, esse sim conquistou nossos corações. Sim. Ele na faculdade, no laboratório de informática da faculdade, votando em 40 computadores, sei lá, no podcast de cinema. Tomara que a minha coordenadora de curso não veja isso. Tomara que ela não ouça. Mas arrasou, bem. Foi assim que você conquistou mesmo nossos corações. É isso aí. Cara, eu preciso fazer um parênteses pra galera que me ajudou nesse vídeo. O Padeiro, o Guena. Achei que fosse com o Padeiro, o Leiteiro, o Papai, né? Meu pai. Cara, é porque a gente chama ele de Padeiro, ninguém conhece ele por outro nome na faculdade, que ele que saiu botando freneticamente lá. Inclusive, Sofia, ele é muito fã do seu pai, se você puder mandar um salve pro Nando. Salve, Nando! A gente fala com o Snoop Dogg no fundo. Não, um salve, eu lembro daquele 105.1 do... Nossa, é, demais. Como é que é? Espaço Rap, que ele fala assim, quero mandar um salve aí pra Vanessa. Mano, pro Guilherme. E aí era os papéis de carta, assim, tipo, ele abriu e falou assim, ó. A Vanessa, que é do Capão Redondo, entendeu? Um salve. Então aí, um salve do Padeiro para o Nando. Um salve. É, mas o Padeiro é uma celebridade mor lá na faculdade, cara. E quem mais? Manda seus salves aí, cara. Cara, pra Cleide, que também me ajudou. Pro Edu, que ficou lendo essa pauta, enchi o saco dele lá no trabalho. E, velho, eu vou esquecer de um monte de gente, mas... Seu avô, cara. Seu Pereira, cara. Seu Pereira, Dona Zenaide, minha mãe, Rose... Minha irmã Radassa, ó, tá vendo? Minha família tem um tique pra nomes, criatividade pra nomes. Meu pai Osmar e só, cara. Quem eu não falei é porque eu não gosto de verdade. Muito bem, então vamos antes de começar aos recados e aos e-mails da semana. Prêmio Brasil Podcast 2009. Acabou então, a votação, acabou, então não vote votação. Mais. Não vote. Não precisa mais. Não vote mais. Não precisa mais votar. Não vá no site. Tipo, quem levantou agora pra ir votar parou, né? Parou. Mas o resultado não saiu ainda, então vamos segurar a comemoração por enquanto. Aliás, vai demorar pra sair, pelo que eu entendi. Não, mas quando sair, a gente vai pegar aqui e estourar uma garrafa de champanhe. Que você... Entendeu? Vai ser pelo regulamento, tava estilo. Que no dia 4 ia sair os que iam ser julgados pelo júri. Óbvio, né? Aí estamos depois. No dia? 6. Não, 4. 5, porque é amanhã. Exatamente. Cinco. Até o momento. Lá do temporal. Agora. Até o momento de gravação não tinha essa informação. E depois tá falando que os vencedores vão ser anunciados numa data que será anunciada também. Então, não, beleza. Reserve os legal. Votos. Aqui os caras vão imprimir todos os votos e vão contar um por um no Excel. Eles falaram que eles vão ver pra ver se não teve nenhuma roubalheira de votos. É, com esse tanto de mimimi que rola no Twitter dessa parada aí, é bom realmente contar com cuidado. Então não dá pra save the date ainda, né? Não dá. Mas queria mandar um abraço para o Maestro Billy, né? Billy. Isso. E o Ed Silva que organizaram o prêmio aí. E lembrando, né, cara, se você... só ouve esse podcast e sabe que existem outros podcasts legais, né? De cinema não, mas de outros assuntos existem. Sim. Né? Que legal, dia de mandar abraço aqui. Eu queria mandar um abraço pra minha mãe. Minha mãe também é brava comigo. Um beijo, mãe. Não fica brava comigo. Vamos lá. Outro recado importante, Álvaro Campos não está presente. É verdade. Ele está no Rio. Ué, mas ele foi fazer aquela cirurgia de troca de sexo lá. Ele tá com aquela sua amiga do Rio lá. Ah, é verdade. Você deu a dica, ele foi atrás. A strip do Monster. Depois que citou, ele ficou louquinho pra ir. Tá lá agora. Lá está. Deu saudade. E contou uma história sensacional, que ele foi ser assaltado por um moleque de rua, moleque lá no Rio. Ele pegou, abraçou o garoto, perguntou o nome dele, eles viraram amigos e o cara desistiu de assaltar. Olha, foram os dois assaltar um gringo, né? Não, vamos. Chama carisma, né? Tô vendo o cara com o iPhone ali, vamos ali, cara. Pô, cara, esse meu celular aqui é vagabundo, olha o cara ali. Ali, meu irmão, entendeu? Seu celular é melhor que o meu, cara. Vamos se juntar aí e fazer um ano. Vamos pegar aquele alemão ali que tá de Havaianas brincando. Enfim, mas aguarde, essa viagem do Álvaro vai gerar mais episódios dos Buchas. Ah, vai. Nós todos gostamos. Sim, a segunda temporada está garantida. É isso aí. Cara, que é muito legal. Muito beijo legal. Pro Álvaro, muito não, legal, beijo de verdade. Pro Álvaro. Beijo pro Álvaro. Salve para o Mano Álvaro. Álvaro, é nóis, certo, mano? Representa nós aí, mano. Salve pro Mano Álvaro. Tá certo. Ele falou que ia mandar umas coisas de lá do Rio pra gente. Não sei se vai mandar ou se não vai. O Álvaro é uma grande incógnita. Aproveita, vai pra praia mesmo. Ele vai foi trabalhar no Rio de Janeiro. Olha a cor do trabalha Álvaro. Na praia. Você viu o Álvaro. Olha pra cor dele e fala se ele vai pra praia. Ele não é exatamente o carioca padrão. Ele não é carioca da gema. Outro recado importante, eu queria lembrar que no final desse podcast você vai ouvir o Drops do JCast. Lembrando que o blog do JC é www.blogdojcporextenso.com.br. Certo? Isso. E eu queria também dizer que... o tema do programa de hoje, que a gente não falou ainda, até agora... pra ver como tá sendo importante o tema hoje. Mas tá no título, né? Pequenos Grandes Filmes, né? Basicamente, a fase de filmes independentes, filmes pequenininhos, que geraram um dinheiro absurdo, assim, né? E pra provar que nem sempre o orçamento milionário representa qualidade. Aliás, quase sempre não representa, né? E eu escolhi um salve pra Stephanie CrossFox, porque aquilo sim é filme de baixo. Gente, tá adorando. Realmente é o dia do salve, né? A gente tá muito curado, salve, né? Quem sabe o Botafogo se salva. Eu só queria dizer que o tema de hoje é esse, porque no final de semana, a pessoa no Twitter, que não tem nome no Twitter, mas é Daylon com TH, Daylon Plugado, sei lá. Mas falou, pô, cara, faz um podcast aí sobre filmes de baixo orçamento que deram muito dinheiro. Aí eu achei a ideia ótima, como é o programa que o Maírcon está aqui, achei que era simpático reunir um tema proposto pelo ouvinte com um ouvinte presente aqui. Exato. Muito legal, que Bruno. Um salve pro nosso amigo. Salve pro Taylon Plugado. Né? Plugadão, salve mesmo. Para o Taylon Plugado. Cara, que zelo com o ouvinte, né? Que cara? Zelo, olha só. É só hoje. E finalizando, lembrando que o nosso e-mail é podcastdecinema@mtv.com.br. Faça como essa galera aqui. Edemilton Júnior. Lá vamos nós. Edemilton, olha só. Olá, galera do Podcast Cinema. Eu sou Edemilton Júnior. Sim. Sou ouvinte, sou um novo ouvinte desse podcast e estou gostando muito. Moro em uma cidade no interior da Bahia chamada Paulo Afonso. Ah, eu conheço Paulo Afonso. Olha só. Um beijo para a cidade de Paulo Afonso. Não, um salve para Paulo Afonso. Um salve para Paulo Afonso. A cidade. A cidade, segundo ele, tem mais de 100 mil habitantes e não tem nenhuma sala de cinema, cara. É, outro dia eu vi, eu vou falar uma coisa, eu fiquei impressionado. Existem, sei lá, 2 mil livrarias no país inteiro, 2 mil lojas de CD e 90 mil lan houses. Pois é, né? 90 mil existem cidades. Deu no que deu. Tem uma sala de cinema. E tem bastante gente treinando pra guerrilha no Counter-Strike. Né? É. Exatamente. Tem gente pedindo, oferecendo um corpinho no convite do novo Orkut. Tudo isso. É. Tem isso? Eu tenho convites. Quer dizer, até que as pessoas ouvirem esse podcast, não tenho mais. Não tenho só mais então dois. Você não vai poder trocar pro Corpus. É, se você quiser aparecer o corpinho. Mentira, ele tem um só. Vamos lá. Estou enviando este e-mail para parabenizar todos vocês e aproveitando, gostaria de corrigir um dos integrantes, ele não disse qual, que no último podcast falou que o roteiro do Dark Knight é o mesmo, o roteirista do Dark Knight é o mesmo do Motoqueiro Fantasma, e ele disse que não é, que na verdade o David S. Goyer escreveu o roteiro do Blade. Álvaro. E é verdade, do Blade. É verdade. Motoqueiro Fantasma, acho que ele realmente não escreveu. O Beira foi produtor, porque ele tá em tudo quanto é filme de super-herói. É. Agora não. Mas eu acho que se o roteiro do Dark Knight tem alguém que merece ser acreditado como o talento por trás, é o querido irmão do Christopher Nolan, Jonathan Nolan, né? Exatamente. Escreveu o roteiro do Memento, né? No Brasil se chama Amnésia, apesar do cara passar o filme inteiro falando que não tem amnésia. Mas quem deu o título esqueceu disso. Ah, acho que essa galera vê o filme. A galera tá nem aí pros títulos. Enfim, ele fala que tá ansioso aqui pro próximo Dark Knight, queria que a gente comentasse sobre o próximo filme. Não tem muito o que se comentar, na verdade, né? Não sabemos ainda muita coisa. E falou um pouquinho sobre o próximo filme no podcast passado. Sim. Então, ouve de novo. Certeza que não vai ter Coringa, só isso. Aí ele diz o seguinte: abraço a todos e um beijo pra Sofia. PS. Oba, um beijo. Lá vem o PS. Sofia, apesar de suas críticas sem fundamentos dos filmes do Homem-Aranha, você já é a minha musa nerd. Olha aí. Ai, que amor. Gente, obrigada. Eu já vou reiterar aqui que eu tô na missão Musa Nerd 2010. Não, musa Nerd eternamente. Eternamente? Eternamente. A partir de 2010. Então vote. Exatamente. Vote em mim, por favor, entendeu? E quanto ao Homem-Aranha... Olha, gente, eu amo Homem-Aranha, tá? Por favor, não me odeiem por eu falar mal do filme. Vocês tinham que pensar assim, olha, eu gosto tanto do Homem-Aranha que eu acho que o filme não chega aos pés do personagem. Chega, entendeu? chega. Não parou, vamos voltar nesse assunto, acabou, obrigado. Mas admiro a coragem, Sofia. Sim. Muita coragem. Sim. Próximo e-mail aqui de Alexandre Nerdmaster, da equipe do blog do JC. Saudações, quinteto fantástico do podcast de cinema. Super Bruno Ondei, o invencível Léo Miranda, o espetacular Álvaro Campos, o incrível Borbis e Sofia Maravilha, a mulher gatinha. Obrigada. Em primeiro lugar... Que... Minha voz. Ela fez uma pose agora. Em primeiro lugar, gostaria de parabenizá-los pela escolha do tema. Os filmes baseados em HQs estão se tornando um gênero à parte e fazendo cada vez mais parte da cultura pop. Gostaria também de discordar de vocês de um ponto abordado. Aí ele fala que apesar do Robert Downey Jr. ser muito realmente o Tony Stark, e o Ron Perlman realmente é o Hellboy, e o Mick Hurk realmente é o Marvel, mas pra ele a melhor caracterização de um cara de HQ no cinema é o J.K. Simmons interpretando o J.J. Jameson. É verdade. Realmente. É verdade. É que é um personagem secundário. Mas é realmente perfeitamente encaixado. E num filme perfeito também, muito bom, né, Sofia? Muito legal. Cara, eu acho que vai ser mais fácil ela mudar de opinião. Nunca! Não sei se nunca vão conhecer, mas eu concordo com ele. Aí ele diz que é uma curiosidade que o J.J. Jameson, ele é sempre igual nos quadrinhos. Parece até que existe um molde pronto. E que os caras que desenham pra Marvel são obrigados a usar esse molde. E ele fala que sabe que podcast é pequeno, mas queria deixar menções honrosas para Homens de Preto, Gasparzinho e Riquinho. Mas não são dos anos 2000, né? A gente falou da década. É. Piquinho eu acho uma merda. Homem de Preto não é assim, né? E Homens de Preto de quadrinhos? É quadrinhos, é quadrinhos. Os quadrinhos não vieram depois do filme? Não, não. Olha só. Nossa, né? Aí ele lembra que a gente esqueceu de um filme que realmente eu me odiei por ter esquecido, V de Vingança. V de Vingança, cara. Eu ouvindo, falei, velho, eles não vão falar o V de Vingança, tá de brincadeira. E V de Vingança é realmente espetacular. Mas eu acho que tava na minha lista, eu desencanei, porque alguém falou que tava na lista de alguém e na hora de... Ninguém falou. É que é difícil, falou. Né? A gente tinha outros filmes em casa, nessas é, tempo, listas, né? Não tem mas, muito jeito, é. Mas enfim, fique aí o adendo, V de Vingança é incrível mesmo. Pra terminar, quero deixar meu total apoio à campanha de Sofia Reis para a Musa Nerd. Yes! Apesar da pequena heresia cometida. Vou pagar caro por isso. Estou, estou no aguardo dos próximos episódios. Vida longa e próspera. Cara, olha, o Bruno devia ter editado essa parte pra não tirar polêmica. Muito, muito obrigado, viu? Que mostra que as pessoas estão realmente, né, na campanha para ser Musa Nerd. Porque eu falei tão mal, né? E o pessoal ainda gosta ela de tá mim. Ela tá insistindo, olha lá. Não, mas é verdade. Obrigada, gente. Votem em mim. Só pra constar, votar onde? Ah, eu inventei isso no Twitter. Eu falei isso no Twitter. Ai, miserável. Não é porque eu tava... Então vote em Sofia Reis. É isso aí. Descubra onde. Descubra as concorrentes também. Vê se tem alguém que gosta de Homem-Aranha. É, Almighty LM. É, muitas celebridades na internet aqui. celebridades. Vamos lá. O Almighty escreve no... Acho que ele é o dono do site profissionaldebermuda.com. www.profissionaldebermuda.com. Eu sou um profissional. Somos bermuda, dois. Somos três. Eu também. Somos quatro. É, você não é uma bermuda, né? Mas tudo bem. Graças a Deus. Mas o site é muito legal. Dei uma olhada lá. Ai, e é meio brincando Deus com... É tipo um The Office da internet, assim. Brincando com o mundo corporativo. Tem um podcast... que eu não ouvi ainda, mas vou ouvir. Olá, pessoal! Vocês lembraram de ótimos filmes que eu ainda não conhecia e fiquei curioso para assistir. Na verdade, eu editei a frase e ficou estranho. Mas vocês lembraram de ótimos filmes, ponto. Alguns eu ainda não conhecia e fiquei curioso para assistir. O 300 é um verdadeiro balé de sangue, transformaram a matança em algo bonito, foi incrível. Mas, cara, matança é um negócio bonito, cara. Porra. Nada melhor do que sentir o cheiro de sangue do seu inimigo quando ele sucumbe à sua espada. Numa parede de escudo. Okay, Léo Miranda, um grande abraço. Não tem nada com tudo hoje, aqui no estúdio. Vamos você pensar, né? É, Sin City foi a mesma coisa. Ele diz que gostou muito de Sin City. Destaque para a cena em que Jack Boy morto conversa com o Dwight dentro do carro, que foi dirigida pelo nosso querido Quentin Tarantino. É verdade, uma ótima cena. Sobre Dark Knight, um amigo meu disse, o filme é praticamente Poderoso Chefão com o Batman e o Coringa. Blasfêmia, e diz, entre parênteses e interrogação. Ele gostou tanto que foi no cinema duas vezes. Eu fui três. Eu fui cinco. Olha só. Três antes da estreia. Ah, eu comprei o DVD, estreia. Gente. Eu tentei quatro, mas a quarta eu não consegui. Eu fui três antes da estreia, pra você não. Uma vez no IMAX, que é, meu, quem pode ver esse jogo em IMAX. É foda que o legenda fica pequenininha, a cabeça das pessoas fica em cima da legenda. Aí ele diz que um filme que vale citar é O Procurado, que foi baseado numa HQ horrível, segundo ele, eu nunca li. Então, ele tava na minha lista. Eu tirei por falta de tempo. Divertido. Cara, eu achei esse filme chato pra caralho. Jura, cara? Ah, cara, o cara atravessa balas, ele tipo dá uma curva, dá uma rosca nas balas. Super-heróis, tem um que vira uma aranha. Agora você também vai falar mal do Homem-Aranha. Não, a questão é a seguinte, o filme tem que te convencer da história, você tem que comprar que aquilo é real, né? Se o filme não te compra que fazer aquilo é real, é realmente ruim, né? Mas vai, né? Eu acho que vai numa boa. É, eu acho que vai numa boa. Talvez seja um filme meio chato. Ainda bem que eu baixei na internet. Que feio. A gente não faz isso. A gente vai pra Argentina assistir. Mas não baixa na internet. Mas não baixa na internet. Não. Gostei das participações, Sofia. Espero que ela continue. Afinal, esse podcast está precisando de um perfume feminino. É, perfume vai ser difícil. Mas pode tentar, né? Respira fundo agora. Chega perto do microfone, Sofia. Respira fundo, ouvinte. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu tô tão feliz da aceitação das pessoas para comigo. Olha aí. Tô muito feliz, obrigada. Mas os críticos também estão aí. Eu sei, o pessoal tá ferrenho aqui, né? Falei de Homem-Aranha, putz, fudeu, né? Enfim, ele finaliza dizendo que os drops de JC também são bacanas, vou arrumar um tempo para ouvir o podcast dele, Por hoje é só, até mais, obrigado pelos peixes. É, isso aí, citações a... Que peixes? O Guia do Mosteiro das Galáxias, cara, pelo amor de Deus, obrigado pelo silêncio. Mandou ele aqui, eu... Guia dos Peixes, que me dá amor. Nem lê, cara. Não, foi, terceiro, não foi só livro. Eu que fiz cara de ponto de interrogação. Faz duas semanas. Então você leu ele como? Você leu ele com só leitura nariz. Dinâmica. É. Não, leu o primeiro. É, eu li o primeiro. O segundo livro, ou terceiro livro, se chama Até Mais, Obrigado pelos Peixes. Porque os golfinhos foram... Eles vão embora. Lembra dos golfinhos irem embora? Sim, são a segunda raça mais inteligente da Terra. Exatamente. Os golfinhos fogem antes da destruição. E os golfinhos falam, galera, até mais, obrigado pelos peixes. Ah, é verdade. É no primeiro livro. A simpatia dos golfinhos. Sim. Né? Quem é? Sempre quem muito escreveu simpático. Isso? Foi o All Might. All Might. Parabéns aí pela sacada. Muito bem. Vamos falar sobre filmes que custaram mixaria, mas deram muito dinheiro. Muito bem, vamos começar pelo mais clássico. Eu acho que assim, a gente vai falar basicamente de filmes independentes, né? Que custaram pouco, mas que fizeram uma dinheirama por aí, motivados por... Além do Twitter do nosso amigo lá que falou, do Taylor plugado, sei lá. É, esse ano, isso é uma contribuição valiosa de Maír, como me lembrou. Esse ano se completa 10 anos, que foi lançado A Bruxa de Blair. Sim. No Brasil foi agora em outubro, que fez 10 anos. 10 anos. Todo mundo sabia que era fake aquilo quando foi assistir ou não? Eu sabia. Eu como sabia. Assim que era fake? Não, como assim fake? É fake, né? Porque uma galera nos Estados Unidos viu isso, tipo, achando que era real, tá ligado? É porque naquela época... Se eu visse nesse contexto, cara, eu acho que ia me cagar tanto. Eu já fiz. Mas em que contexto? Desculpa, eu tô confusa. Bruxa de Blair, assistiu Bruxa de Blair? Sim, assisti. Então, teoricamente, porque... a ideia, com sites na internet e tudo... Ah, lembrei. Que aquilo era uma coisa real. É, que tinham achado a fita, na verdade, era teoricamente. Foi real, basicamente. O real foi a gravação deles. Deixaram os caras gravando. Certo. Deixaram sem comer, ficaram foram diminuindo os caras. Exatamente, isso tudo foi real, isso que é legal. Mas, meu, tudo bem, isso daí pode até ser real, mas assim, se fosse numa situação real mesmo, aparecer uma bruxa, a primeira coisa que você faz é largar a câmera e sair correndo. A bruxa não aparece. Tudo bem, mas assim... Okay, esse é o grande grande. Não, ok, ela não aparece, mas assim... Se você acha que ela tá lá, você joga a câmera cara, no numa chão boa, e sai correndo. Mas se você visse uma bruxa, você ia acreditar que aquilo era uma bruxa mesmo? Você ia, tipo, falar, putz, eu estou diante de uma bruxa? Tipo, Mas eu poderia acreditar muito. Mas eu pensaria que é um alienígena, ou sei lá, qualquer coisa. Ah, claro, né? Claro. É muito mais possível, porra. Ou é uma bruxa, ou é um alienígena. Uma velhinha, né? A bruxa, pra mim... Eu sou tão cética que pra mim aquilo ali ou é uma piada, uma brincadeira, o que não é possível. Ah, cara, entendeu? Aquela velha do arraste para isso que eu ia falar, a bruxa minha é uma velha que nem aquela. Cara, se eu vejo a cena na rua, ela começa acontecendo assim, uma parada do lado ali. Ó, né? Pensei isso, porque assim, ó, a Bruxa de Blair, o filme, tem esse toque de realidade, né? Como a gente tá falando, assim, real, os caras estão lá, eles filmaram, não sei o quê. Então, nesses modos, assim, se você realmente visse uma bruxa, será que você ia, tipo, ai, você correndo e gritar? Faz isso, né? Tipo, isso que eu acho que é mais legal, olha, que é real. Os é caras ficam lá, o pessoal eles que viu ficam o ET de Varginha. O pessoal que viu. O pessoal que viu o ET de Varginha. Não, olha o parênteses, bruxa de Blair pra ET de Varginha. Eles pegaram paus e pedras e foram espancar o bicho porque ele parecia um demônio. Eu vou te falar Eu só não corria se fosse a Fleur Delacour, cara. Eu não corria. O Carl Sagan explica para essas pessoas muito bem esse fenômeno, tá? Eu não vou entrar nesse mérito. O que é curioso, cara, quando o filme foi lançado e ele apareceu no IMDb lá, entre os... IMDb, para quem não sabe, sei lá, pode ter alguém que não saiba. É o maior banco de dados de filmes, né? Sim. Do mundo inteiro. Internet Movie Database. Exatamente. E é aí tem os atores lá relacionados e tal, e tava missing. Desaparecidos, do lado de todos os atores do filme. Filhas da puta. Legal, cara. Isso, é que foi uma jogada... Desculpa. Não, pode falar. Foi uma jogada de marketing tão grande. Não é jogada de marketing, mas foi uma sacada. Foi tudo tão... foi uma sacada. Então, tipo assim, não, vamos por todos os meios... Fazer com que as pessoas achem que isso é real, né? Fazer que a internet ainda não era, nenhum lugar do mundo, a internet era o que é hoje. É. E tornava isso tudo muito mais crível. Começou com um blog, nem blog, era um site... Com fotos, informação de missing, exatamente isso. Cara, 10 anos atrás, eu lembro, tava na escola, era o boca a boca que funcionava. Era mesmo. A galera falava, velho, tinha uma galera carpialzinha lá que falava, velho, vai assistir que é de verdade. É foda. É tipo, de verdade, eu vi no jornal, eu vi na internet, essa galera é de verdade. Acreditava mesmo que era de verdade, eles cara, foram tinha muitos amigos que acreditaram que era de verdade, cara. Que era de verdade porque não é possível. Sei lá, cara, é muito... E aí, cara, essas pessoas passaram a acreditar em duendes, assim. Não, é, mas as pessoas que acreditavam que no banheiro da escola você... Tinha a loira do banheiro. É, falava palavrão três vezes e saía a loira. Olha só, cara, o filme custou 60 mil dólares, 22 pra fazer o filme e o resto pra divulgar o filme. Foi uma divulgação super... É, depois quando entrou um estúdio para distribuir a parada, a coisa da TV... A distribuidora é diferente, mas mesmo assim a divulgação foi duas vezes mais que o filme. Ele rendeu 248 milhões só no cinema. É quase isso que vale, olha só, 4.138 vezes o orçamento. Acho que não tem investimento melhor no mundo do que esse, né, cara? Então, vai te render só tem um investimento que é melhor do que esse, mas o risco é maior, assim, que é jogar na Mega Sena. Mas é o único... Qual que é o risco que você corre jogar na Mega Sena? Você perdeu 1,50% do dinheiro que você investiu. Aqui... Ah, é verdade. Ou seja, um real. Aqui, não é cada quase 11 mil dólares que eles faziam, eles gastavam um real, mais ou menos essa... Um real ou um dólar? Um dólar. Mas é que foi tipo, foi uma coisa tão inovadora, né, assim, no sentido de usar todas as mídias, todos os campos, né, uma divulgação tão diferente, um filme... Pioneiro, e que custou tão pouco, por quê? Porque era um filme exatamente isso, eles soltaram os caras lá, falaram, vai lá, filma. Foi bem feito, né? Assim, os caras mandaram bem, os atores, tipo, fizeram seu papel com muita competência. Até porque muito ali era verdade. Eles iam diminuindo a comida cada dia pra eles ficando mais irritados e tudo. E ficavam mais bilhetinhos de incitação contra o outro. Tipo uma fazenda. Então acho que por isso também, assim, os caras foram meio espertos. Falaram, não, vamos fazer esse filme diferente. Não sei o que. Obviamente que eles não sabiam se ia dar certo ou não. Mas foi um investimento ali, né? Assim, vamos ver se vai rolar. E rolou muito bem. E não tem bem. Como dar certo uma segunda vez, porque agora todo mundo esperto. É igual a página de 1 milhão de pixels, sabe? Não vai rolar uma segunda vez. Não vai rolar uma segunda vez, mas teoricamente rolou mais ou menos com o Batman. Não, e rolou mais ou menos agora com esse atividade paranormal. Mas é um pouquinho diferente, não teve essa coisa na internet. É, você vai lá no site e pede pro filme... Pra passar na sua cidade. Passar na sua cidade. É legal isso, né? Achei uma boa iniciativa. É, isso quando eles vão passar. Aqui no Brasil já começaram. Assim. Espero que faça resultado, né? Que tenha que realmente passe na cidade que pedir, né? Uma curiosidade, assim, tem um cinema em Toronto, no Canadá, que colocou uns avisos, cara, nesse filme, do tipo, se você é uma pessoa Bruce que... Blair se... Bruce Blair. Porque o filme é todo filmado com câmera de mão, né? O filme que inaugurou esse lance de as coisas serem filmadas com câmera de mão. É, como se fossem os atores filmando. E aí, tinha um aviso do tipo, se você achar que você pode, assim, ficar enjoado e tal... Senta na ponta e tente não vomitar na pessoa da sua frente. Porra, cara. Eles podiam dar um balde de pipoca mais reforçado. Não, mas tinha uma coisa assim, tipo um aviso de se você tem labirintite, não tinha? Era uma tipo aqueles avisos de montanha-russa, né? É, meio isso. Assim. E tipo, censurado na Rússia também. E a palavra fuck é dita 154 vezes durante o filme. E vive MDB. Ela é no meio daquela floresta pra perseguindo, né? 154. Vocês já viram as fucking short version dos filmes? Não. Eu vi uma do Scarface só, que é bem famosa, né? É, cara, que o pessoal pega os filmes e condensam só nos palavrões do filme. E aí edita, tipo, sei lá, 5 minutos. Tal. O Scarface deve dar uma meia hora. É só de funk. Mas, cara, tem um do o Grande Lebowski. Que é um filme espetacular. Então, e a versão só funk cara de roupão é espetacular também, cara. Ele de roupão falando fuck, fuck, fuck, fuck. Agora, cara, eu tenho uma consequência sobre A Bruxa de Blair que ninguém sabe. Diga. A temporada de caça nos Estados Unidos de 99 e 2000, caça mesmo, foi seriamente abalada, porque um monte de gente foi pra floresta fazer filmes nos moldes da Bruxa de Blair e afastaram os bichos. E aí, tipo, as associações de caça reclamaram, tipo, porra, mano. Tira esses mané daí, meu. Tira daí. Será que alguém morreu? Era esse tipo de pessoa. Cara, eles deviam abrir a temporada de caça cinegrafistas. Cara, ignorância humana não tem fim, cara. Os caras deviam ficar quietos. Pá, pá, matei mais um. Caça já é uma coisa meio estranha, na real, né? Seu esporte é matar animais, tipo, é estranho. Mas enfim, é legal, né? É legal do tipo, legal é... Legalizado. Legalizado. Né? Eu acho legal, não é caçado. tô aqui me explicando. Vai ter ouvinte do peito ouvindo você. Devagar. A dustland fairy tale beginning, but just another white trash county kiss. Esse filme, cara, só foi superado como filme independente que arrecadou mais dinheiro, que rendeu mais dinheiro, né? Pelo próximo na nossa lista. Casamento Grego, My Big Fat Greek Wedding, de 2002. É, que eu acho um filme ultra super valorizado. Eu muito. Também acho muito valorizado. Cara, posso falar uma coisa? Eu achei isso no começo, assim, falando, ai, que filme, não sei o quê. Mas depois eu comecei a reparar umas sutilezas, uns personagens, umas tendências. Ele continua sendo bem mais ou menos. Não, ele é um filme divertido. É um filme bem mais ou menos, mas essa é a questão. É que, assim, particularmente, eu achei mais graça no filme depois que eu fui percebendo essas coisas, entendeu? Depois que eu vi, tipo, sei lá, é uma quarta vez, não vou conseguir dizer por que eu vi quatro vezes esse filme, mas eu, quando sabe, depois... Eu me aranho. A explicação da bilheteria é isso, é a Sofia. Cara, não que eu fui no cinema, né, que passa na TV, enfim, com coisa do gênero. A de infinito. Mas é muito, tem uns personagens muito engraçados, umas piadas boas, e que não necessariamente são a trama principal, entendeu? Cara, é isso que eu acho. Eu vou falar que eu achei esse filme engraçado, porque os casamentos da minha família são exatamente aqui. Vai todo mundo... Não sou grego. Vai todo mundo pra casa de alguém e, tipo, uma fazendo o cabelo da outra, e a outra corre com o vestido e não sei o que lá. Não, é que quem tem família tia, grande... tô falando de você, viu? Nossa, aqui tem uma piada muito sensacional nesse filme, que ele vem e fala assim, no, go to, you to my place, I cook some meat for you. Aí ele fala assim, no, I'm a vegetarian. Aí a tia olha pra ele e fala, what? You don't eat no meat? What do you mean you don't eat no meat? Aí todo mundo para, né? Tipo, aí ele vira, ah, that's okay, I'll cook a lamb. Sabe, assim, tinha umas piadas. É isso, cara. Sim, não, eu gosto do tiozinho que acha que tudo cura. Cara, minha família, certeza, velho. É um filme realmente divertido, mas... Ele não vale tudo isso. Acho exagero. Ele rendeu 368 milhões de dólares, custou 5 milhões. É um filme que não foi tão barato assim, né? Mas... Ainda assim, se enquadra como um filme independente. Ah, cara. 5 milhões é pouco pra uma pessoa de Hollywood. Desculpa, agora eu percebi uma coisa. Eu vou defender esse filme, bicho. É um filme que não usa uma gostosona, que não usa um bonitão. É, porque a Nia Vardal usa. Não, numa boa. Bonitão que fazem... até usa, vai. John Corbett, né? Ah, bem mais ou menos, né? Se fosse Jude Law, a gente poderia falar que é um bonitão, nossa, entendeu? Ah, não tô falando pra mim, então assim, né? Assim, que a galera age nos moldes, enfim. Eu acho que é uma história que cara, comprou, a galera comprou essa história. Assim, é bem feito, é diferente, tudo bem. Não é o melhor filme do mundo? Obviamente que não. Mas, cara, você tem que pensar, os caras... É um filme independente e cumpriu muito bem seu papel, cara. Uma boa, vamos falar, cara, tem muita gente que vê a família mesmo. Como eu vi a mim, acaba criando empatia pelo filme que vê as tias, tios. Ele realmente causa essa empatia, tanto que ele cresceu muito no boca a boca, assim, né? Ele não teve a internet ao lado dele, assim. Quer dizer, teve como todo mundo tem, mas... o que marcou, pra você ter uma ideia, em abril de 2002, quando ele estreou na gringa, ele tava em 108 salas, o que é um... Pra lá é muito pouco, porque lá eles têm muitas salas. Em outubro do mesmo ano, 2002, ele tava em 2.016 salas. Mais salas do que tem no Brasil. Isso, cara, nunca acontece, assim. Sempre o filme estreia em um monte de sala. Vai caindo, né? E depois vai caindo, né? Aí tem direção do Joe Zwick, que nunca mais fez nada depois disso relevante. E o roteiro é da própria Nia Vardalos, que interpreta a grega, né, do título. E que nunca conseguiu repetir o sucesso desse filme. E vou falar uma coisa. Uma das coisas mais ridículas que eu já vi foi que depois tentaram fazer um filme com ela e com o mesmo cara. Saiu agora. Desde os namorados. A mesma história. Não, falando grego. Falando grego? Falei, ela lançou dois filmes agora, muito parecidos. Um com ele, que é esse falando grego, e um que chama Eu Odeio o Dia dos Namorados. Ah, não, peraí. Falando grego, que é muito parecido com esse. Que se passa na Grécia e que é um absurdo, porra. É muito cara de pau a menina fazer um filme de novo na Grécia. Não, aí mais cara de pau ainda ela fazer um filme com o cara, com o mesmo cara. Que é o outro. É, que é o Desde os Namorados, que é o mesmo cara. Quer dizer, ela, no mesmo ano, tentou por duas vias jogar no mesmo lugar. Cara, deve ser o único ator grego disponível. Ele é americano? Eu não é inglês? Não, o que eu quero dizer, tipo, na história ele era o não grego. Essa treta, né? Ah, é verdade. O filme rendeu depois... Que vai causar muita confusão. Em 2003, cara, estreou uma sitcom, My Big Fat Greek Life. Nossa. que teve 7 episódios e foi cancelado. É muito comum também, né? Série de TV é a coisa mais comum do mundo. Tem zilhões, são feitos por mês e uma, sei lá, por ano. É. Né? Cara, mas os caras cancelam muita coisa boa também. Cara. Cancelam muita coisa boa. Mudando completamente agora de época e de assunto e de tudo. Voltando pra filmes, né? Mas um filme que pouca gente sabe, que é um filme pequeno, cara, custou apenas $1 milhão e rendeu 225 milhões, o que dá 225 vezes, né? Essa conta foi rapidinho, velho. Rock, o lutador. Sim! Mas Rock é perseverança, tipo, Rock Malboa. Sim, cara, Rock, eu me inspiro no Rock, entendeu? É o filme mais inspirador de todos os tempos. É incrível, sabe? Aquele personagem, aquela depressão, aquela pobreza, o cara bebendo 4 ovos de manhã pra ir correr de All-Star. Se alguém reparar nisso, o cara vai correr de All-Star. Sabe? Sensacional! Sabe que atleta vai correr de All-Star? Ele lançou uma moda que é correr de agasalho também, né? Não, a galera tem essa moda. Eu vou falar uma coisa, esse é um dos meus filmes preferidos. Cara, também. É Rock, cara. A série Rock, eu sou... Até os filmes ruins eu gosto. Aquele com até o Russo lá, o Drago, né? Esse é o quarto. Que é o He-Man, né? Exatamente. É. Cara, o Rock enfrentou o He-Man, velho. Bateu, né? Não, e o mais legal é isso, tipo, no Rock 1, cara. Ah, vai, todo mundo já viu o Rock 1, posso falar o final, né? Por favor. Tá. Ele não ganha, né? Ele não ganha e é o herói, tipo. Mas... E é um filme de 80? 76. 76, cara, sabe? É um filme, tipo... Sei, eu sou apaixonado por esse filme, cara. Cara, olha só, o Rock, o que eu acho foda... Primeiro que assim, é um filme do Joe de Evildsen, que é o cara que só fez filme ruim na vida, basicamente. Cara, ele fez Karate Kid 1, que é legal, mas do 2 pro 3 é ruim. O último filme dele, mais maiorzinho, é Inferno, com Van Damme e o Pat Morita. Maravilha! Sensacional, saudoso, né? Filme injustiçado, mas assim, o Stallone, cara, ele já era meio velho nessa época, né? Ele, em 76, ele não era um... Ele tinha, sei lá, 30 e tantos anos, assim. Para um ator que tá começando, ele é... Cara, ele, não tinha ele velho nessa época, imagina agora. Hoje em dia... cara. Ele fazia filme pornô, tá ligado? Naquela... Ele, garanto, que, Italian Stallion. Que foi lançado depois por causa do Rock, assim. O Italian Stallion é por causa do Rock. E ele tinha esse roteiro que ele fez, baseado num cara chamado Chuck Wepner, que lutou contra o Muhammad Ali em 75. Esse cara, ele era um zé ninguém, um qualquer. Um lutador mediano, assim. Tinha ganhado uma luta ou outra ali e tal. Foi lutar contra o Muhammad Ali, que era o cara. Ele era tipo o Apolo, né? Doutrinador. E o cara, maluco, não caía por nada no mundo. A expectativa era que em 3 rounds o Muhammad Ali ia derrubar o cara. E o cara não caía. Não caía. No último round, eu vi no YouTube o último round dessa luta, o cara todo arrebentado, com o nariz quebrado, tudo aberto, fudido, tomando porrada na cara, ele não consegue nem levantar o braço, mas não cai, velho. Não cai, não cai, não cai. Nos últimos 9 segundos, o Muhammad Ali acerta uma nele e o cara, blum, desaba, tá ligado? Aí o Stallone viu isso e falou, porra, esse cara é um herói, né, mano? Esse cara é um exemplo. O Stallone também viu isso e passou pela mesma coisa. E aí ele pegou... Ele chegou a derrubar o cara, né? Ele derrubou o Ali. Ele derrubou o Ali, é verdade, bem lembrado. Ele derrubou o Ali, mas o Ali até hoje fala que não, que ele tava pisando no pé dele. Eu pensei no cardápio. Era um número maior, essa parte. Porque é muito bem... É um filme muito bem... feito, assim, nos seus moldes, né? Assim, tipo, o personagem do Rock, que você vai lá, tem um carisma, né? Uma simpatia, você vê aquele cara... Meio chucro, né? Sofrido. E é louco, assim, porque é um cara que não tem dinheiro, é meio grosseirão também, sabe? Aí usa aquele óculos. Eu nunca vou me esquecer aquela cena que o cara vai falar assim, não, você tem que cobrar aquele cara lá. E ele pega, vai anotar, coloca um óculos, um velho, gigante, assim, vai anotar num bloquinho, assim, qual é o nome? Como é que se escreve? E o cara, meu, vai se fuder. É, cara, tipo, sabe? E ele vai lá conquistar a mina com os bichinhos, sabe? Eu acho fenomenal esse filme. E aí, enfim, aí o Stallone escreveu esse roteiro, a autoria dele, colocou embaixo do braço e foi tentar vender, né, cara? Ele tava fudido da vida, escreveu 3 dias o roteiro, bem lembrado. Ele tava fudido da vida, sem dinheiro, sem nada. cogitando vender o cachorro, porque não tinha dinheiro pra alimentar o cachorro. Imagina o cachorro, né? Tipo, cara, ajudante de Papai Noel do Simpsons. É, meu, o que vende o vira-lata assim pra conseguir dinheiro? É. Quem que compra o vira-lata? É, essa é a pergunta chave. Quem que compra o vira-lata? E aí, ele pegou, teve uma reunião com os produtores Irvin Winkler e Robert Chartoff. E esses caras ofereceram $350 mil por esse roteiro, desde que o Stallone não atuasse. Passando fome, fudido, sem nada, ele falou, não, eu quero atuar, eu vou fazer, o roteiro é pra mim, não sei o quê. Aí eles foram pra United Artists, esse é o estúdio mesmo? Agora, vender esse roteiro. Eu até entendo esses caras, porque você vê um cara, tipo, com a boca toda torta, ex-ator pornô, falando, eu quero participar desse filme. Mas os caras foram corajosos de dar $1 milhão pro Stallone, cara. O Stallone foi corajoso de falar não. Né, bicho? Exatamente, eu vou atuar porque, porque eu acho assim, na minha opinião, acho que talvez o único filme que ele esteja realmente bem, né? Assim. Nesse e no Rock 6, né? Rambo também é um papel pra ele. Rambo não podia ser outra pessoa. Não, de fato, eu gosto muito de Stallone, eu tenho carinho. Mas o cara foi corajoso de fazer isso, bicho. Não, esse é o meu papel, porque de fato foi o papel e dele. E o Demolidor que ela também, ficou, ele tava bom. É legal. Daylight, como é que chama? Daylight é legal também. Ele tá ótimo. Também, mas o Stallone é massa. Oscar pro Stallone. E ganhou, né? Melhor filme, né, cara? Ganhou. Ganhando de Taxi Driver, cara. Não, o Stallone? Não, ele ganhou do Taxi Driver. Exato. Não, o Stallone não ganhou do Taxi Driver. Numa luta, quem ganha? Stallone ou Taxi Driver? O Robert De Niro no Taxi Driver é motherfucker, velho. Muito. É. O Stallone pegava. Enfim. E aí os caras, bom, beleza, quer atuar, vamos tentar vender. Foram pro estúdio, a United Artists, e eles ofereceram $2 milhões de orçamento desde que o Stallone não atuasse. Eles queriam que o Robert Redford, ou o Burt Reynolds, ou o James Caan fizessem. Cara, imagina o Burt Reynolds interpretando o Rock, cara, que sensacional. Cara, eu pagava $2 milhões pra ver isso. Essas listas de quase atores que fizeram quase papéis é muito engraçado. Você fica imaginando um bom ator, um bom papel num bom filme. No lugar certo, assim, tudo se encaixando lá. Tinha que ser um Stallone, cara. Enfim, no final das contas o estúdio topou ser o Stallone, mas reduziu o orçamento pela metade, $1 milhão. Enfim, deu no que deu, né, cara? Oscars e o filme sucesso absoluto em várias listas de melhores filmes da história. Foda demais. E o cara, o Stallone, fez muito certo porque lançou a carreira dele, assim, tipo, catapultou pra sempre, né? Até hoje. Cara, o cara tava no pornô e foi pro Oscar, tipo, um ano pro outro. Isso me lembra bem mais ou menos até, enfim, o George Lucas com Star Wars, que ele também meio que se fudeu na história de conseguir o orçamento pro filme. Ele falou, beleza, então, você me dá pouco dinheiro, mas 40% do merchandising. Garantiu todos os outros filmes, LucasArts, sabemos o que deu. Né? Só isso. Deu no que deu. Cara, aí quando deram dinheiro pra ele, ele fez isso aí, cara. Uma coisa interessante que mostra o Carl Weathers, que é o Apollo, o ator que faz o Apollo, quando ele foi fazer o teste pro elenco, o teste consistia em ele lutando boxe com o Stallone. E ele deu uma no Stallone muito forte, o Stallone caiu no chão, no queixo, tá ligado? Que ele era forte, sabia lutar e tal. Aí o cara falou, pô, desculpa aí, mas, pô, se colocasse o ator, ia ser melhor. O sparring não é legal pra eu fazer o teste. Aí o diretor falou, então, amigão, ele é o ator. Você começou bem. Né? Aí o Apollo falou, bom, vai, quem sabe ele melhora. Ganhou o papel. Foi aí que ele ganhou o papel, cara. O papel falou, é o doutrinador. É ele. A Noite dos Mortos-Vivos, Night of the Living Dead, sim. 68, cara. Nossa, tanto tempo já? Faz tempo. O filme rendeu 300 milhões, ou melhor, 30 milhões, e custou época, né? $114 mil, que é muito pouco, rendimento de 263 vezes. Eu fiz as contas, olha só. Que beleza. O filme do Jorge Romero, que inaugurou o cinema de zumbi. Sim. Né? Tem um filme mais antigo, de década de 30, talvez, 40, O Zumbi. Né? O Nosferatu. Que época boa pra colocar título de filme. Né? Não precisava fazer igual hoje. Ficar pensando. Tipo, podcast de cinema. O que época boa, né? Daqui a 50 anos vou falar, pô, que época boa, qual é o nome de podcast? É um podcast sobre cinema e da MTV. É. Vamos ver. Bota uns artigos, né? É. Esse filme, cara, vocês assistiram já a versão original? Não. Porra. É espetacular, assim, é uma aula de como fazer cinema com pouco dinheiro, pouco recurso, tá ligado? E ao mesmo tempo com tensão, não é tipo Ed Wood, que o cara, pô, tudo bem. É, mas Ed Wood tá, né? Tem o seu valor? Talvez? Não. É, não, tem. Acho que hoje em dia ele tem só é um culto valor porque... pela perseverança. Exatamente, né? Ed Wood eu não filmava, desisto nunca. Não, Ed Wood é o cara, era o diretor que nunca voltava um take, sabe? Ele deixava rolar tudo. Era ali, o pior diretor que existe na face. É considerado o pior diretor, entendeu? Até o Ebol, assim. Peraí, como é que chama o filme com o Johnny Depp sobre o... Ed Wood. Ed Wood. Ed Wood, Tim Burton. É do Tim Burton. É legal, assim. Legal demais, cara. Que tem o... Da Bela Lugosi. É muito foda. É o Martin Landau, né? É. É, o filme é lindo. Se quer saber mais sobre o Ed Wood, assista o filme que é muito foda mesmo. Tem DVD. Facinho de achar. Enfim, o George Romero, assim como o Ed Wood, era um cara que tinha garra e culhão e vontade de fazer cinema, assim. Saca? Não tinha dinheiro. Ele falou, porra, vamos improvisar. Vamos usar a sopa de chocolate pra fazer pra fingir que é sangue. E foi o que ele fez, assim. E chocolate, né? Foi o que eu fiz também. Você já fez? Não tem mafioso, vai o seu Pereira mesmo. Tá. Foi o que o Hitchcock fez também em Psicose, né? Chocolate. Ah, é verdade, porque o vermelho no preto e branco não legal. Imprime, né? Tem uma cena que os zumbis estão comendo corpos, né? E eles usaram presunto coberto com chocolate pra cara, simular. Imagina, que delícia. Não, você tipo, que ator. Presunto com chocolate diante das câmeras. É só fumar um antes, né, cara? Mas, ó, vou falar uma coisa. Tá muito na larica mesmo pra encarar essa, velho. É muito foda. Depende do presunto e depende do chocolate. Presunto sadio, chocolate lindo. Aí demorou, né? Chocolate lindo. Aí dá pra jogar, né? Eu troco meu cachê pelo chocolate lindo aí no Brasil. Pode jogar até um queijo que vai. Mas aí é legal que o Romero falou depois da entrevista que eles quase não precisavam usar maquiagem nos caras, que eles já estavam realmente parecendo enjoados e brancos, tá ligado? Por que comendo será, presunto, né? Com chocolate, né? O cara já matou dois coelhos, né? Enfim, é um filme importantíssimo que inaugurou. Depois o Romero faria mais 4 filmes, né? 4? Foi a Noite dos Mortos Vivos, o Despertar dos Mortos, Dawn of the Dead, depois o Dia dos Mortos e a Terra dos Mortos, e agora dá pra aparecer o novo aí, Survival of the Dead. Ele tem um fetiche por zumbis, sim, realmente. O Romero... Mortos Vivos. A Madrugada dos Mortos é dele? O original é. O remake, que é sensacional, é do visionário diretor de 300. Ou do visionário diretor de Washington. Tem um livro falando de zumbis, quem gosta de zumbis aí, tem um livro muito bom, que do filho do Mel Brooks, que é da perseguição de zumbis. Sim, assim. Muito legal. Cara, eu não li. Você leu já? Não, dei uma lista, assim, que é um livro grande até. É tipo todas as coisas que você tem que ter, os mantimentos que você tem que ter caso ocorra um ataque de zumbis. Então, assim, pode um acontecer. Revolver, pode. Um revólver. Não, mas é assim, uma lista, assim, tipo. 4 latas de atum, entendeu? Água, não sei quantos litros de água. É fenomenal. O cara tudo é que assim. Eu preciso é uma espada, meu amigo. Não, ele bota uma habilidade. Espada, uma espingarda, um revólver. Não, cara, tudo que eu preciso é do cara do Zumbiland do meu lado, cara. É um banjo. E aí, vale lembrar, o Dawn of the Dead foi filmado, como a gente falou, o Zack Snyder. E o Night of the Living Dead, que é o primeiro, a Noite dos Mortos Vivos, foi filmado pelo Tom Savini em 90. O Tom Savini é o cara que é maquiador, ele fazia as maquiagens dos filmes do Romero, assim, eles eram amigos e tal. Depois a refilmagem em cores em 90 ficou nas mãos dele. I feel better now, I've seen you, but deep inside. Vamos lá, o próximo da minha lista aqui, aí vocês vão me criticar porque não é um filme independente, mas acho que vale a pena ser dito, Star Wars. Eu também coloquei na minha lista. É um filme de 13 milhões de dólares, que é pouco. O episódio 1, né? O episódio 4. O episódio 4. O primeiro a ser filmado. Pra quem ignora 4. Os outros 1.003 como eu, começa do 1 como... Os outros 2,5. É. E O filme custou 13 milhões, rendeu 775 milhões de dólares só no cinema, né? Contando o seu relançamento, obviamente, foi relançado na década de 90. Eu fui ver no cinema, eu lembro. Várias vezes ele foi relançado, né? Tipo, não, no cinema acho que uma vez só, cara. Acho que duas, cara. Porque quando rolou o episódio 1 mesmo, ele passou em alguns cinemas. Assim. Não, isso antes de lançar o episódio 1. Quando ia lançar o episódio 1, em 98, mais ou menos, 97, eu acho, que o George Lucas já tava filmando o episódio 1, eles recolocaram os três filmes no cinema, com uma semana de diferença, se não me engano. Mas acho que não conta tanto quanto um relançamento, mas... Mas rendeu dinheiro, lógico. Pô, pra quem nunca tinha visto Star Wars no cinema, puta experiência foda, assim, né, cara? E, enfim, o filme... É o que o Babos falou, assim. O George Lucas soube trabalhar muito bem esse lance de não ter dinheiro e saber e ganhar dinheiro com isso, que né? Ninguém acreditava, a Fox não acreditava que fosse dar nada. Uhum. Então, tanto é que não, tipo, alguns cinemas se recusaram a exibir, aí eles falaram, tipo, se você não exibir, a gente não vai deixar vocês passarem o filme X. The Other Side of Midnight. Que, teoricamente, seria o grande blockbuster daquele ano. É, então, rendeu 10%, né? Sensacional. É. Os dois juntos. Sim. O que acontece até hoje, né? O quê? Ah, essa história, ó, você vai passar esse filme se você não passar esse filme. Não, é, pois a gente é. Vai ter que repensar aquela história daquele. Mas naquela vez deu certo, né? É. Eu peguei uma lista aqui de possíveis Han Solos. Vamos lá. Vamos dar risada. Kurt Russell. Tá, okay. Acho que seria legal. Seria legal, né? Nick Nolte. Também. Beleza. Christopher Walken. Porra, nossa, sensacional, legal, cara. Mas Han Solo. Ah, mas eu acho que isso foi uma seria uma outra proposta. É. Sim, né? Assim, mas Christopher Walken, pra mim, ele pode fazer qualquer personagem. Ele eu aceito. É foda, né? Ele seria muito mais vilão, muito mais mau caráter do que foi o Han Solo. É, entendeu? Sim. É que o Han Solo também foi amenizado depois da segunda parte. Né? Ele lendo o Poker Face da Lady Gaga. Eu não vi isso aí. Ele recita Poker Face, é sensacional. É, preciso ver. O Christopher Walken? É. Não, e qual é o que ele tá vendo naquele clipe do Chemical Brothers. Chemical Brothers. Ele fazendo aquela dancinha. Ele é muito foda. E é muito bizarro aquilo, porque ele sempre pega uns papéis, assim, de vilão, né? De secundário, na verdade. Eu nunca... Eu nunca esqueço dele como Klingon, né? Ele é o Klingon mais malvado, assim, tal. Ele foi Klingon aonde? Acho que no sexto filme. Ah, é? É. Muito bem. E aí ele... Não, tá você bom. Vê que... Todos os fãs Star Trek. Como... Jack Nicholson. Tem que ser estranho. Engraçado. Al Pacino. Agora vem os bons. Chevy Chase. O Chevy Chase foi contado pra tudo. Não, você sabe que acho que ele era muito barato. Tem uma paródia do Star Wars, né? Spaceballs. É, Spaceballs. Que esse é fenomenal. Que talvez aí ele comece. Na paródia, o Han Solo é feito pelo Bill Pullman. Ah, é verdade. O Darth Vader, que primeiro que ele tem 1,5 metro de altura. Sim. E o capacete é do tamanho dessa sala. É, né? É o Rick Moranis. É o Rick Moranis que faz o querido encolher as crianças. Que ele é o Helmet. É o Helmet. É muito pizza, né? Que é o Jabba, é o pizza. Eu queria saber como é feita essas listas de possíveis atores. Será que eles pegam um alfabeto e vão ligando, aí tipo, dá ocupado, eles pulam pro outro. Cara, eu vou falar uma coisa. Teste de ator é uma loucura. Você vai lá, assim, eu chego assim, tem tipo assim. Um velho, um anão e uma loira gostosa no mesmo teste, pro mesmo papel que eu. É tipo assim, e o Chevy Chase. Você fala, mas que peraí, né? Tipo, das duas, uma, ou eu tô muito equivocada, né? Ou as pessoas estão muito equivocadas. Não dá pra entender. Cara, vale a pena falar que os fãs de Star Wars têm muita fé, cara. Porque depois desse filme, os caras colocaram o... O Star Wars Ameaça Fantasma em sexto dos mais vistos do mundo. E não contente, os caras ainda foram ver a Vingança do Sith, que tá em nono lugar, cara. Nossa, é. Fãs... Super legal. Não, tudo bem, mas depois da Ameaça Fantasma... Mas tá em nono. Aí você começa a ver como já decepcionaram. Tipo, da Ameaça Fantasma. Mas ainda tá em nono, sabe? Tipo, sim. De todo mundo, planeta Terra, é filmado. É que, cara, tipo, Ameaça Fantasma é um filme que... Mesmo que seu amigo vai lá, vai ver e falar, meu velho, é uma merda. Você vai ver, do mesmo jeito. Você não pode, não adianta alguém te... Vai ver. É, não tem como. É. Eu fui assim, eu não fui no dia da estreia, eu fui tipo um dia depois, porque os ingressos esgotaram, sei lá, 2 meses antes. E cara, me falaram, meu, é uma bosta, não vai, não sei o que, não perde seu tempo. Você acha que ia devolver meu ingresso? Histórias do Conselho Jedi em São Paulo, na época do início disso, eles entraram numa sessão de filme, tipo, nada a ver, tipo, comédia romântica, só pra ver o trailer do filme, cara. Nossa. Eles pagaram o ingresso, viram o trailer e foram embora. Foram embora? Você tem noção como é. Deve ter sido o casamento grego, né? Sei lá. Enfim, cara, eu fiz isso pra ver o Animatrix. Eu não lembro que filme, mas passava antes aquelas animações do Matrix. Eu fiz pra ver internet. Ah, é verdade, é verdade. Já existia internet. Já existia, mas não era... Não, mas na pra você nome, baixar era uma coisa. Música, era tipo um dia. É, é verdade. Esse negócio de dar dinheiro, a Fox até então, até 77, mas o recorde dela num ano era 37 milhões de dólares em todos os filmes. Em 77, o filme estreou em outubro, novembro, por ali, foi 79 milhões naquele ano. Só, ele capturou essa coisa, né, o cinema de aventura, e o apelo disso é muito grande, assim, né, cara. E jogou em outro patamar também, né. É, e inaugurou um gênero mesmo. Não, outra coisa... O gênero e os eventos especiais, né, então. Tudo aquela... Que o filme se concentra basicamente... Bem, é uma história muito elaborada, assim, muito complexa e tudo mais, mas o filme se concentra basicamente nos efeitos especiais e em toda aquela ação e, enfim... Na verdade, ele é o grande pai dos filmes pipoca, assim, de uma forma geral, né? É. Apesar da trama, abre e fecha aspas, elaborada, ele é um filme pipoca na sua essência. Sério, o filme nem chega a ter uma trama tão elaborada. Não, assim. Elaborada no sentido de que, por exemplo, você é tem maior, seis não, é um filmes... Universo, né? Não, ele se criou um universo. Né? Exatamente, cara, isso que eu quero dizer, elaborada nesse sentido, complexa nesse sentido, de ser muito grande, isso é muito mais do que só o filme. O que eu acho muito legal no Star Wars é que ele pega um negócio que o Tolkien faz, que ele expande o universo, né? Ele não fica só naquele filminho, tem o universo X, o universo Y, as línguas próprias. O George Lucas fez muito maior, cara. Maior que o de maior Tolkien? Que Tolkien? O Tolkien fez o Tolkien. Você não... Não, o universo expandido antes. Tudo bem, mas são aqueles livros e beleza. É, porque ele também... É isso que eu tô dizendo. O Star Wars, a galera vai escrevendo quadrinhos, milhões de livros, lógico. Mas não é o George Lucas. Não, mas eu falo assim, os nerds acho que abraçaram o Star Wars por causa disso, porque... Ah, não, sim. É, porque quem é nerd, cara... Gosta de entrar, é saber a língua. É isso que é ser nerd, né? Você se aprofundar nas coisas, assim, independente do que é. Mad Max. 1980. Cara, o máximo longo. Mad Max você tá colocando nessa? Hero. Olha ela encarnando o Álvaro. Cara, eu vim treinando isso no metrô, perdi essa dele. Mad Max custou 200 mil dólares, cara. Uma produção ridiculamente pequena. Nossa, e parece quase muito 100 maior, milhões, é, tipo, né? Distrito 9 tá na sua lista aí? Não. Pra fechar não, ela? Não, custou 30 milhões, né? Cara, mas o que até eles fizeram aí se beber milhões, não case, não. Até aí se beber não case, entra nessa lista aí mas que eu tô vocês vetaram, mil, hein? 200 mil, gente. É muito pouco dinheiro, cara. O, é verdade. O diretor George Miller, que depois viria a dirigir filmes da mesma linha, como Baby, um porquinho na cidade. Happy Feet. São ótimos, né? São ótimos filmes. É muito bom. Não, é verdade, eu acho. Eu nunca vi, mas o Happy Feet é legal pra mim. Nunca vi o Baby? Ah, não. É nossa, nunca viu o Baby? Ah, como se estivesse perdendo. É legal, cara. Vai dar. Não, o Happy Feet das vizinhas é legal. Você não gostou de Homem-Aranha. Não, mas Baby aí não dá. É outro patamar, Baby. Com não tem como comparar. Tiago. Mas qual que é o do molequinho? Do baby. Era uma brincadeira, não, tá? Não, eu sei, é o que eu tô lembrando, só pra do que era um bebê mesmo. É, ninguém segura esse bebê? É. Não sei porquê. O molequinho sai pela cidade. É. Eu viajei, mas enfim. Legal também. Esse é o vídeo. Na construção, né? Eu pensei que tava falando, olha quem está falando. Ele entra no táxi, né? Legal. É, esse é legal de verdade. Eu vi, então. Não, o George Miller, cara, ele tinha tão pouco dinheiro pra fazer o filme. Tinha mesmo, não compraram nenhum carro novo, cara. Tudo de segunda mão. Não, ele colocou. Ele tinha uma van que era o carro que ele se locomovia, assim. Ele deu o carro, velho. Ele falou, beleza. Pra bater, velho, uma van que é arregaçada no momento do filme. Era realmente dele, assim. E o... Já não valia muita coisa, né? Porque nenhum dos carros que aparecem no Mad Max, nem antes de bater, eles estão bons. É, minimamente usável. Tá. O Chevette tá assim. Uma história curiosa. É um filme que lançou Mel Gibson, né, cara? Que hoje em dia é um putaço. Mas ele foi só acompanhar um amigo dele na Austrália que ia fazer um teste pro filme aí, Mad Max e tal. Só que ele tinha se envolvido numa briga de bar um dia antes. Antes dele falar mal de judeus, ele brigava no bar. Começou cedo, o Mel Gibson. Mel Gibson é mal. E aí, segundo o próprio, a cara dele tava parecendo uma abóbora azul e preta. De tanta porrada, ele tava inchado, o cara inchado. Tinha um corte também. Nossa, meu. Tipo assim, e tava com quem você brincou, né? E tava de boa acompanhando um amigo, sei lá. E aí o cara que tava fazendo os testes, organizando ali, viu, ele falou... Pô, cara, a gente tá precisando de uns freaks pro filme. Porque tem uns freaks e tal. Vocês não querem vir aqui daqui a uma semana fazer o teste de novo, tá? Fazer um teste você também. Aí o Mel Gibson falou, ah, vem, eu tô fazendo nada mesmo, tô só brigando em bar. Aí ele pegou e foi uma semana depois bate e ninguém judeu. Lembrou do cara, né? A cara lembrava dele que é óbvio. Melhorou. E aí por... deram porrada nele. Não, aí por acaso falaram, pô, você não quer fazer o teste pra ser o Mad Max? Você se encaixa meio no perfil. E ele fez, e hoje é o Mel Gibson, porque ele tomou porrada num bar. Cara, vou arrumar algumas encrencas no bar. Mais uma denúncia da falta de dinheiro é que 20% das cenas de perseguição do filme simplesmente não foram realizadas, porque não tinham dinheiro pra isso. Tá? E o que é legal é que não conseguiam, quando botaram no cinema, os produtores não conseguiram entender o sotaque dele, tiveram que redublar por cima. Né? O sotaque australiano, né, Mel Gibson. E o George Miller juntou essa grana, esses 220 mil dólares aí, trabalhando como médico, ele é médico, cara, ou enfermeiro, não sei, numa sala de emergência de um hospital. O que me deu vontade de mudar de profissão, porque se o cara consegue juntar 220 mil dólares... Isso. Eu vou fazer um filme, né? Pô, tem cara. Cirurgia, vou fazer que um filme. Que hospital que era esse? O Einstein? Né? Ou não. Eu trabalho no hospital aqui, ó. Você consegue juntar isso, cara, no hospital? Com certeza. Muito bem. É um filme muito legal, Mad Max, que... O primeiro é bem legal, o segundo eu acho bem fodão, o terceiro eu acho bem meia boca, que é o que tem a música que a Sofia cantou. Melhor é Tina Turner. Canta de novo aí. We don't need another hero. Thunderdrome. E vai sair o quarto filme agora. Mas tá meio enrolado, né? Faz tempo que se faz. Agora começou a andar já. Mas com o George Miller dirigindo? Ele dirigindo, mas sem o Mel Gibson. Depois sem o Mel Gibson? Ah, então não dá. Então não é Mad Max. Não é Mad Max. O que eu acho foda no Mad Max, cara, que é... Pô, um filme feito na Austrália, com pouco dinheiro, você não tem muita... não tem que ficar fazendo o jogo da indústria, né, cara? O filme termina com o Mel Gibson explodindo um cara. Ele pega o cara, amarra o cara, algema o cara no carro. Aí o que ele coloca como ignição? Porque ele tava no, tipo, uma gasolina e coloca alguma coisa que vai acender. Assim? Ele fala, amigão, você tem... Ah, e uma serra. E ele fala, amigão, você tem, sei lá, 20 segundos aí pra você serrar seu braço fora, se quiser salvar. Então só explodindo tudo isso. Aí ele sai andando pela estrada, assim, com o carro de fundo, e de repente, blau, explode tudo. E assim. Você que achou que a ideia dos Jogos Mortais era nova, né? Pois é, cara, você vê. É o Mariachi. De 92, o verdadeiro filme independente, né, cara? 7 mil dólares ele custou. Custou olha, menos que o Apenas o Fim. É dólar, né? Ah, é verdade. Mas assim, o El Mariachi, ele foi feito com 7 mil dólares realmente, na raça. É o primeiro filme, pra quem não sabe, do Robert Rodriguez, feito no México. Ou no México, ou naquela região da cara final, mexicanizada, né? No sul dos Estados Unidos. Ali na ponta dos Estados Unidos. Aqueles lugares que tudo é em espanhol, tipo Los Angeles. Pode ser por ali. Então. Por ali. Los Angeles, no caso, Hollywood. Vamos gostar. O filme foi... Deu uma hypadinha, assim, e aí colocaram mais os 200 mil dólares em pós-produção pra redublar algumas cenas, pra... reeditar umas paradinhas e pra divulgar o filme também. Então ele custou, na real, um pouquinho mais que isso. Só que ele foi finalizado e feito com 7 mil dólares, realmente. Como se a gente aqui pegasse 7 mil dólares, uma PD e fosse fazer um filme. E o filme tem ritmo, cara. Todo mundo já viu, é o Mariachi. Ele foi depois quase refilmado, né, com a Bala do Pistoleiro, com o Antônio Bandeiras no lugar do coitado do Carlos Galhardo, que se fudeu, né, fez o... E o Robert Rodriguez juntou dinheiro pra esse filme. Você acha que é bizarro o George Miller trabalhar como médico? Sendo... cobaia em testes. Isso me lembra as aventuras de Dick and Jane. Total. O cara que tava testando um remédio contra colesterol. Ele ganhava 100 reais. Ele morreu há dois anos, né? Ele ganhava 100 dólares por dia. Ele fez isso por 30 dias. Juntou 3 mil dólares desses 7 mil fazendo isso. Ele e um amigo dele Caso que tava ajudando. É. Se ele e a gente com dó do Rock que tava vendendo cachorrinho. Cara. Ainda bem que ele não morreu, né? Conseguiu fazer o filme. Cara, no Brasil não dá pra vender sangue. É uma pena. Nem esperma. Nossa, será que gente, dá? Solidário. Né? Isso aí, galera. Campanha dois sangue. É, porque nos filmes americanos você vê a galera, ah, vou, quero uma revista, vou vender sangue. Aqui não dá pra fazer isso. É, quero drogas, vou vender sangue. A maior campanha que tem é o cacete de agulha. É, o cacete de agulha. Muito bom, né? Muito cacete bom. Cacete de agulha? O Robert Rodriguez tem a fama de fazer tudo nos filmes dele, né? Ele filma, ele edita, ele faz a trilha sonora. Com o Mariachi, isso era meio que uma necessidade, assim. Sim. Por isso que começou essa história, né? Ele começou a fazer sozinho, aprendeu a fazer tudo isso. Então ele sempre fez tudo muito na raça. Ele não tinha, tipo, Steadicam pra filmar. Então ele usava uma cadeira de rodas de hospital quebrada, tá ligado? É, pois é. Ele não tinha dinheiro pra comprar armas de mentira. Então ele pegava armas de verdade emprestada com os amigos dele. Amigos. Você imagina mais amigos. Amigos, né? Ele não tinha ele um boom. Ele tava na fronteira do México. O México é difícil, cara. Tá beleza. Ele não tinha um boom pra usar pra captar o som. Então ele usava uns cabo bagulho cassete, cara. Um gravador de fita cassete. O som foi capturado assim, tá ligado? Nossa. Fita cassete. Quer dizer, demais, né, velho? Deu no que deu. Então você aí, moleque, que pensa em ser um cineasta, meta as caras, né? Saia do Brasil primeiro. É. Vá pra fronteira do México. Mama boy, me bring shame in the family. Super Size Me. 2004, custou 65 mil dólares apenas. Mas, cara, aí acho que a gente vai entrar numa outra coisa, que é a coisa do documentário, né? Sempre é mais assim. Só que, cara, só que é o documentário que aparece, né? É o único que aparece nessa lista, porque ele rendeu 29 milhões de dólares. Não, sim. E custou 65 mil, basicamente custou os lanches do McDonald's. É, né? É verdade. Uma câmera perdeu. E o médico. Acho que o médico fez na camaradagem. Totalmente. Cara, porque esse daí veio na onda dos documentários. Do Tiros em Columbine, foi lançado depois, né? Então tava esse boom de documentários. Na mesma época do Fahrenheit. Então, tava nessa, esse hypezinho de documentários. E é um tema que, meu, todo mundo conhece o McDonald's e fala mal do McDonald's também. Não. Eu adoro o McDonald's. Também. Eu adoro o McDonald's. Não, falar mal do McDonald's nessa geração, saúde, McDonald's, batata frita. Ah, não, cara, é que assim, tudo bem, eu gosto do filme, achei um filme divertido. Mas se você pegar, não, então eu vou comer... Só alface. Exatamente. Vou passar um mês comendo só lanche natural de patum, de... Patê de atum. Cara, isso vai ter um monte de problema também, tá ligado? É óbvio. O pessoal do Hermes e Renato fez um, que o cara comia um mês de bolovo. Não, mas eu acho que ele vende ideia... Ser bem pior. Mas eu acho que ele vende essa ideia exatamente disso, assim, de que a questão não é exatamente essa, né, dele comer só um mês de McDonald's. A questão é muito mais, tipo, é realmente, faz mal. As pessoas não têm essa noção de que faz tão mal, sabe? Porque, talvez, assim, acho que nos Estados Unidos seja uma coisa muito maior do que aqui no Brasil, né, assim. Eu não sei, Não tem mais, né? É, não tinha. Ele foi tirado. O filme estreou em janeiro em Sundance, 2004. Dois meses depois, o McDonald's tirou do cardápio todos os Super Size. Agora tem essa frescura de servir maçã... Cenoura. Água de coco. Quem vai pedir cenoura no lugar de batata, velho? Ninguém, cara. O que eu fico pensando é o seguinte. Se você vai comer uma salada, você vai no McDonald's comer uma salada, não, gente? Pelo amor de Deus. Claro. É um mercadão. A real é que o filme, ele serve, como a Sofia falou, realmente. Serve muito mais pra denunciar esse lance do mal que essa alimentação ruim faz, né? E o americano, médico, é muito forte. É muito forte isso na cultura americana. O fast food, de forma geral. É, exatamente. Né, acho que foi muito mais por esse lado da denúncia do que de fato. Assim, se você comer um mês de McDonald's, isso vai acontecer. Exatamente. Poderia ter feito com o Burger King e ser o mesmo resultado. E lá o Burger King é maior, né? É mais hypado que o McDonald's. Aqui... É que o McDonald's mundialmente é mais conhecido, né? Por enquanto. Que o Burger King tá saindo agora sozinho. Agora que o Galvão trouxe pra cá, né? O Burger King. E tem um filme Galvão Kleber Machado. Pessoal da Globo que fala lá de futebol. Faltou o Caio, Casagrande. E o Arnaldo. Porque o Caio não conseguiu decidir sobre nada. Caio, desconstrói, né? Sapopem, bolo, Lapopeia. Olha, essa Pompeia é muito bom, é um bairro ótimo. Mas a Pompeia lá, também. O Caio, cara, o comentarista cara, mais óbvio da televisão. Os caras perguntaram... A fazenda de gado da mulher do Bruno Galvão. Cara, e tem um filme legal sobre isso, que é aquele Nação Fast, Fast Food. Com é, Bruce Willis, muito legal é muito mesmo, legal, cara. Muito legal, que explora... É do Richard Linklater lá, né? É um nome que você desacredita, mas o filme é muito legal, cara. Em inglês também. Que é sobre, ele é baseado num livro. É, o livro é um livro que não é uma historinha, né? Ele é tipo um livro de uma análise sobre esse lance dos americanos comendo tanto fast food e tal. E aí o livro foi romanceado como um filme, então ele tem uma história, tem personagens e tal. E mostra a sujeira que existe por trás disso tudo. Por trás, assim. Os caras cortando a cabeça de vaca. Não, o final do filme, cara, mostra junto. Todo o processo, assim, né, cara? Dos caras tirando, matando a vaca e tirando a pele. É impressionante. O que não muito acontece no McDonald's, todo mundo sabe que a carne é de minhoco sul. É, exatamente. Sabe que eu tinha... Já diria minha avó, cara. Eu tinha um amigo na escola, cara, que ele jurava de pé junto. Não, meu pai que fornece. Era o maior mentiroso do mundo. Mas, as minhocas são exatamente da espessura do hambúrguer. Aí ele só fatia. Bom, amigos, temos mais muitos aqui. Eu vou falar rapidamente o final da lista, mas uma curiosidade, um dos filmes mais baratos e mais rentáveis de todos os tempos, Garganta Profunda. Tá louco! Garganta Profunda é que virou hype agora. Cara, o filme rendeu só no cinema... 45 milhões de dólares. É o que as famílias saíam de casa. Pra ver. Pra ver Garganta Profunda. Esse filme que começou como assim? As famílias. Ah, sei lá, não, cara. 45 milhões de dólares. Cara, entenda famílias como você filme, quiser. Esse filme que criou a classificação triple X. Nossa. XXX. E aí, dali começou a ir pra home video. Direto. Até então era no cinema, porque a galera não tinha Tijolina aqui. Não foi é, porque cinema. 72 tinha não Europa, tinha VHS. Né? É, não 72 tinha. 72 era a Garganta Profunda. Ele custou 22 mil dólares esse e meio. Sensacional, né, cara? Pô, esse é o... Esse é filme, a história é genial. Ah, é, que ela tem o clitóris na garganta. Na garganta, cara. É muito bom. Clitóris da mulher na garganta. É muito bom. O quê, velho? Pra fazer uma maquete de um clitóris na garganta. Só aquilo. É. Pra pagar o consultor de anatomia pra eles. E o exame de HIV, né? Quer dizer, era 70? Não, não tava rolando ainda. Mais um filme muito baratinho e que envolve sexo, ou Tudo ou Nada. Aquele The Full Monty. Bom, é verdade. Ah, esse é um filme que faz jus, assim, ser é barato. É bem legal mesmo. Caramba, porque é um filme legal. Divertido. Um filme competente, é inglês, inovador. Né? É inglês. É um filme inglês. Você começa daí, né? É. O filme fez sucesso, o filme inglês. Ele custou 3 milhões inglês, e... né, ele tem um tom todo irônico, assim. Ele custou 3 milhões e meio, rendeu quase 300 milhões pelo mundo, assim. E é um filme bem legal mesmo. Halloween... 70, o original custou 325, rendeu 600 milhões. 325 mil. Uhum. Né? Não estou falando de Avatar, que vai custar isso em milhões. ET, o extraterrestre, custou 10 milhões e meio, mas rendeu 792 milhões de dólares. Nossa, né? ET é fenomenal. E passa, né, até hoje, cara. É. Toda hora tá passando. Mas, e tudo bem, né? Dá pra ver. E é legal. Dá pra ver, assisto, legal. É o melhor filme da minha vida, bem, assim. É. Ah, é bem tudo bem, cara. É um puta clássico, meu. É o que filme é isso? Que eu assisto e não canso de assistir. Mas, cara, vendo e choro. Mas acho que de 95. 5 a 2002, por exemplo, todo Natal passava ET na TV. Tipo, que eu fiquei todo com a ano novo passa Alice, né? De madrugada. Ah, sim. Alice? Nossa, é, Alice no País das Maravilhas. Olha. Todo ano novo passa. Olha. Ela já bebeu, é. Vamos colocar uma coisa pra galera ficar vendo. É. Exatamente. Eu nunca estive sóbrio o suficiente pra ficar na frente da TV. Não, aí você deixa tipo no fundo, assim. É. Jogos Mortais. O primeiro custou 1 milhão e 200 mil, rendeu 103 milhões pelo mundo. Eu falei que Jogos Mortais fez um mal danado para o cinema de horror, porque inaugurou esse torture porn. Sim. Que é o, cara, o filme basicamente é uma pessoa torturando a outra, tá ligado? Tipo albergue, assim. E isso é horrível, né, cara? Não, agora, o primeiro eu ainda acho... Primeiro tem legal, um plot, é. Tem ele tem coisa, realmente. O final do primeiro é muito legal. Não, exatamente. É surpreendente. Na hora que eu nunca esperava um final daquele. Então, mas... Eu concordo com o você. O primeiro, ele tem a sua validade. Eu não gosto do gênero. É. O Albergue é um filme que eu odiei pra caralho, assim. Mas, cara, ainda assim, o final do primeiro... Tem o seu valor. Ele te surpreende, cara. Você tem uma sacada, você tem alguma coisa, Os Jogos Mortais, o primeiro, eu acho que é um filme que valeu. É, mas podia ter acabado aí, né? Estamos no 6 agora. Porque depois todos são iguais, exatamente. Você já sabe qual vai ser a sacada. Esse 6 vai ser tipo um Big Brother, não vai? Tipo, ah, mano, seis eu não sei. Rodas de cacete. Mas essa questão, tipo, essa sacada que foi tão boa no primeiro... Se desgasta nos outros. Não, é a mesma, você já sabe qual vai ser a sacada. Então, é o equivalente a fazer Bruxa de Blair 2. Como se fosse aquela história continuar, sabe? Ah, tipo o seu sentido 2, Seven 2. Exatamente. Clube da Luta 2. Bruxa de Blair 3, né? Que vão acabar com o 2, fingir que não existiu. É, e vão, chamar o elenco original. Ah, eu não sei como é que vai ser a história. Tipo, né? Saco, como é que as pessoas entendem isso, cara? Agora eu sei que eu vou angariar muitos inimigos, porque Jogos Mortais é uma série muito querida. É, mas desculpa, cara, tamo junto, cara. Eu publico no Judão, é blá, blá, blá, blá, blá, saiu novo pôster. Porque é isso, basicamente. Né? Isso, saco. Né? Saiu novo trailer. Pôster, trailer, blá, blá, blá, blá, blá. É, e o vento levou o filme pelo direto. Cara, é verdade. David O. Selznick. David O. Selznick foi um dos produtores, vários produtores da MGM, se eu não me engano, né? Mas que naquela época, bicho, foi... Ou não é da Warner? Ou é da Warner, o vento levou? Não sei. Não. Não sei. Eu acho que é MGM. Mas eu acho que hoje tá com a Warner. Ah, bom. Porque assim, naquela época, como existiam, tipo... Era uma loucura, né? Era aquele esquema de estúdios, grandes estúdios. Tinha um grande produtor, né? O dono do estúdio. O resto, todo mundo era, tinha um salário fixo pra fazer o tempo todo. O que desse certo, dava. O que não desse certo, foda-se. As estrelas eram todas contratadas, tinha um salário fixo do estúdio, enfim. E esse filme, quando era bom, ele passava na mão de vários roteiristas até chegar no um. E esse último que era acreditado e só, né? Que foi o que aconteceu com o David O. Selznick. Que ele foi o último diretor, ele pegou... É, as últimas coisas, assim, do filme, e aí ficou o nome dele. E entrou pra história como diretor do filme. Não, acho que eu assisti Casablanca só, então. E o vento levou, vou falar que é um filme da minha vida, cara. Scarlett O'Hara, foda, cara. Eu acho espetacular, muito bonito, é um filme bem profundo e realmente... Mas você acha que dá pra assistir hoje em dia? Porque tem muito clássico que não dá pra assistir hoje em dia. Cara, mas clássico é clássico. Clássico dá pra assistir em 1926 até... clássico, na verdade, a definição de tempo... De termo clássico é que ele é atemporal, né? A principal característica. Mas o que eu quis dizer, eu acho, é que hoje em dia então, a gente tá acostumado... é clássico. Entendeu? O que a gente tá acostumado, por exemplo, a assistir 3 horas de filme, entendeu? Aí já, pra hoje em dia, já talvez tenha esse jeito. Não, ele tem um ritmo mais lento. É, o ritmo seja diferente. Mas, pô, você é o quê? Superativo? Não consegue ficar. Mas é verdade que hoje em dia as pessoas não conseguem nem ficar vendo um programa de. As pessoas precisam ver um programa de 15 minutos, não conseguem mais ver um programa de meia hora. Não é? Porra, mas é verdade, meu. As pessoas não conseguem ver nem um programa de meia hora. Ou não, o podcast tem 1h30, tio. Tamo aí, né? Precisa fazer outras coisas. Né? Agora ficou ouvindo, tá dirigindo, trabalhando. Ou dormindo. Tá dormindo. Branca de Neve e Sete Anões custou pouco menos de 1,5 milhão, rendeu 187 milhões só no cinema. American Graffiti, a estreia do Jorge Lucas como diretor, custou 750 mil, rendeu 115 milhões, foi bem divertido, assistam. Napoleão Dynamite, 400 mil, rendeu 46 milhões. Esse valeu cada centavo. Cada centavo. Mesmo. E cada centavo que foi ganho, né? Não só os gastos, que realmente foi incrível. E Mar Aberto, que é um filme que divide opiniões, 130 mil dólares, rendeu 54 milhões de dólares. Bom, e aí chegamos à Atividade Paranormal, o filme que inspirou a gente. É, ninguém aqui viu ainda, não teve cabine ainda, né, Borbs? Não. O filme, mas terá, o filme estreia dia 27 de novembro. E até lá a gente vai ver o filme e vai dizer a sua opinião. Medo não, mas de verdade. Eu, tipo, como eu tava com o filme. Um cagaço. Eu acho que eu vou passar uma dificuldade pra dormir depois. Jura, gente? Porque é filme de espírito, cara. Eu não tenho medo de nada, mas filme de espírito é um bagulho que me... Nossa, eu não consigo essas coisas. Corre, eu tenho medo de alienígenas, cara. Não de espíritos. Alienígena também, mas... Alienígenas são nossos amigos. Quem garante que Maico não seja um alienígena? Depende. Sofia Reis não seja. Eu não seja. Pra mim dá mais medo, por exemplo. E Mib tinha amigos, mas... Dá mais medo iluminado. Cara, se Michael Jackson é alienígena... do que... O filme custou só 15 milhões, ou melhor, 15 mil dólares. 15 milhões pra fazer o que você quiser. E rendeu 85 milhões já, ainda falta estrear em várias praças, né? O Brasil é uma delas. E... É, Brasilzão. Vamos né? ver, né, cara? Eu sei que teve um dedo no fim da fila. Eu li no IMDb que o final original foi mudado por sugestão de Steven Spielberg. Então, se aparecer um ET bonzinho no final do filme, né? Saiba que foi isso, foi essa a contribuição. Mas se você entrar no Judão, você vê o filme, o final alternativo. Oh, ah, é? Que legal. Já tá lá? Liberaram o final. Mas não é um spoiler. O filme, eles pegaram e soltaram o filme original. Óbvio, é, porque não vai ser um spoiler. É o que não aconteceu. Sim, sim, sim. É. Não, eles já estavam assim, nossa, mas como é que liberaram? Afinal, se liberaram o filme? Já estreou lá fora, já estreou. Idiota, né? Bom, mas essa não é a estreia da semana. Eu tenho várias estreias, então rapidamente para as estreias da semana. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa. Muito rapidamente, porque eu não vi nenhuma delas. Ah, não, vi uma sim. Vou falar. Você viu alguma das estreias? Não, não? Eu não vi. Os Fantasmas de Scrooge. Estreia essa semana já? Estreia essa semana. Toma essa, dia 6 então. Agora. Jim Carrey, Robert Zemeckis dirigindo. Sim. Grande Robert Zemeckis. Mais uma vez fazendo a técnica de captura de movimento. Olha, mas vou falar uma coisa que vai ser muito difícil, entendeu? Tomar o lugar do Pato Donald, cara. É, isso que eu ia falar. Tipo patinhas. Né? Ah, é. É, exatamente. Patinhas, os patrinhos, né? E os três pequeninos. Mas é o Jim Carrey, né, cara? É o Jim Carrey, fazendo vários papéis. Sensacional, né? Mas é. Na versão brasileira vai ter o Guilherme Briggs dublando. Ah, né? Ele é o dublador do. Cara, ele fica muito legal, eu vi algumas coisas. É. O Briggs não ouve esse podcast aí, mas porque ele ouve a concorrência. Mas a gente é melhor que a concorrência, Briggs. Muda pra gente, cara. Manda um salve pra ele. Um salve aí, Guilherme. Salve, Guilherme Briggs. Transmita o nosso salve pro Guilherme Briggs, por favor. Muito bem, então é um filme natalino que estreia em novembro, acho estranho. É, por isso que eu me assusto. Eu também achei. Já tem panetone no supermercado. É. Isso é verdade. Jogos Mortais 6 é o filme que eu não quero ver nem a pau, mas está estreando aí. Quem é fã, eu sei que são muitos, assistam, Zé Manés. Um Lobisomem na Amazônia. Ah, enfim, esse filme. Então assisti também a estreia. Ah, cara, esse filme assisti. Ivan Cardoso. É um diretor brasileiro que especialista em cinema trash. Terrível. Dirigiu A Marca do Terrível, Os Escorpião Escarlate, Sete Vampiras, Os Bons Tempos Voltaram, Vamos Gozar Outra Vez. Aí na fase da pornô chanchada. Que todos os diretores brasileiros passaram. É. Cara, o filme, ele tem no elenco Evandro Mesquita. É muito bom. Nuno Leal Maia, nosso padrinho. O homem de tudo. Amo o Evandro Mesquita. Eu também gosto muito do Evandro Mesquita. A melhor coisa da Grande Família é o Paulão do Evandro Mesquita. Bruno De Luca. Que beleza, hein? Que beleza. Next. Next. Karina Bach, Daniele Vinitz pagando peitinho. Tony Tornado, Pedro Nestlin, Orlando Drummond e Sidney Magal numa participação surreal, velho. Surreal. O filme é uma merda. O Sidney Magal é o lobisomem? Ou é o novo Sin City, ou é uma merda. Assim, ressuscitar aquelas pessoas. Não tem como, cara. Não é culpa do diretor. Juntar um elenco desse não tem como fazer um filme bom. Mas na boa, cara, é uma merda, mas assista. Exatamente. Porque é uma merda divertidíssima de se assistir, velho. O filme é tosco, velho. É tosco no nível. O Nuno Leal Maia, com todo o perdão, Carla, você que é sobrinha do Nuno Leal Maia. E o Nuno também que ouve a gente. Sim. Perdão aí, Nuno, mas só que, cara, ele querendo fazer comédia, cara. É muito... E é bizarro, porque a parte dele parece Zorra Total, tá ligado? Realmente, um Zorra Total. O Morbius viu, né? Ah, uma cabeça! Jogando uma cabeça um pro outro. Ah, que nojo! E aí, essa é a seguinte... E quer dizer, aí você vê assim, pô, é uma comédia pra censura livre, né? Uma comédia que você não pode ir muito longe porque é censura livre. Aí, essa é a seguinte... É a Daniele Vinicius pagando peitinho no chuveiro, tá ligado? Então, qual é o sentido disso? Ou é um filme pra adulto, ou não é. Pera, e só tem esse peitinho? Da Daniele Vinicius? Só. Putz, na versão que eu vi na Mostra de São Paulo de 2005, 2006... Tinha mais peitinhos? Foi... Porra, tem a mulher que tem... Karina Bach? Não, um monte de menina. Ah, tem, as Amazonas. As Amazonas. Não, porque é muita menina, fica lá, ela se beija, é uma beleza. É, que são as Amazonas. Ah, bom, então tem. O roteiro, velho, é muito tirado, velho. É umas minas, então é meio que um filme desse, tipo um slasher típico de um monte de amigos que vão pra floresta pra tomar chá de Santo Daime. Legal. Na Amazônia. Legal, cara. Paralelamente a isso, você conhece um tal Dr. Morro, numa homenagem nada singela à ilha do Dr. Morro, né? Que tem a sequência lá com o Marlon Brando, que é constrangedora. E é meio isso, o cara tá na floresta fazendo mutantes. Entre os mutantes tem as Amazonas, que não podem matá-lo, porque se ele morrer, elas morrem também. Porque ele tem uma estrela no peito, né? Nossa. Aí também tem um lobisomem na história, que você não sabe se é exatamente um aliado do professor Morro ou não. Isso é um mistério do filme, né? Aí as pessoas começam a morrer na Amazônia, enquanto esse grupo de jovens tá indo pra lá. Daniele Vinicius, Karina Bach, Bruno De Luca, mala pra caralho, mais uma mina que eu não sei quem é. Mas uma turma, né? Uma turma, e o Pedro Nash. E o Evandro Mesquita é o guia. O Wander Mesquita de longe é a melhor coisa do filme. Ai, Evandro, um beijo pra você, Evandro. Você não me conhece, mas eu te adoro. Salve, Evandro. Mas pode ser o nosso próximo objetivo. Uma mensagem de Evandro Mesquita para esse podcast. Por favor, Evandro. Evandro Mesquita é tipo o Nuno Leal Maia de ontem, né? De ontem. O Nuno Leal Maia já é de ontem. Diante, e aí no Léo não, Maia. O Evandro é pra sempre, bicho. Ele é foda, o Evandro eu gosto é pra sempre, forever. Aí no Léo Maia e o Tony Tornado, no Léo Maia ele faz um botânico que tá investigando essas mortes do lobisomem. E o Tony Tornado é o delegado. Como não poderia ser diferente. E o filme, cara, é uma maluquice do cara, ele é muito ruim, é muito mal dirigido, mal feito, tosco pra caralho, só que é divertidíssimo, assiste porque é legal. É, só pra você poder falar mal depois. Tá? E porque a Daniela Vídeos paga peitinho. Se não comprou o Playboy dela, vai ver o filme. Né? E tem o Sidney Magal vivendo um sacerdote inca. Muito bom. Nossa, nossa, né? A hora que ele aparece, inca. É muito bom. É surreal, velho. É surreal de verdade. Que sacerdote inca tem a ver. Cara, e quanto custou esse filme? É, boa pergunta. Mas esse não vai fazer sucesso. É, não vai, né? Ele foi feito em 2005, cara. É, ele Brasil... mostra, André. Eu assisti em 2005. É. Mano, eu não sei aonde ele vai estar em grande circuito. Acredito que não, né? Deve ser poucos. Mas fica tipo uma ou duas semanas. Quem tiver sorte aí. O cara faz pra família, né? Perca um tempinho que vale a pena. E também estreia O Solista, o filme novo do Joe Wright. Você assistiu? Ele fala muito bem. Parece que é muito bem. Meu namorado falou que é ótimo. O namorado já viu? Falou que é muito bom. Tá vendo? Viu no avião. Podemos confiar no seu namorado? Podemos confiar. Então fica a indicação aí no namorado da Sofia. Jamie Foxx no elenco, Robert Downey Jr., Catherine Keener. Nossa. Direção do Joe Wright, que dirigiu Desejo e Reparação, que eu acho um filme muito, muito foda mesmo, cara. Eu tô curiosaço pra ver esse filme. E também 500 Dias com Ela. A estreia do Mark Webb. Cara, esse filme é muito legal, cara. Você assistiu? Não. Tu pretende falar que assistiu na mostra. Olha só na mostra. Não, assisti na mostra de São Paulo também. E é muito legal. Eu tentei ver na mostra, mas não consegui. Cara, é muito legal esse filme, cara. É muito legal, de verdade. É a estreia do Mark Webb como diretor de cinema. Ele dirige clipes, né? My Chemical Romance, Green Day. Ah, eu queria... E tem a Zooey Deschanel, que é a nova musa... Não sei do que, mas do ela verão. É. Ah! Eu prefiro a Katy Perry. Lembrou? Katy Perry? Porque é igualzinha a ela. Mas ela não faz... Mas a Katy Perry é mais porra louca. Eu sou mais ainda? Fã. Assim. É, elas vão deixar de fazer esse lance cool. Fofinha, né? É, fofinha, cool, tipo... tal. Cara, o filme eu não vi, mas já recomendo, porque todo mundo falando muito bem. Fez uma carreira excelente em festivais. Ganhou o prêmio em Sundance. Tem a Zooey Deschanel, quer dizer, a trilha sonora é incrível. Eu tenho uma dica, posso dar uma dica por também favor da mostra? Eu vi o filme, o primeiro filme do Esmir Filho. Ah, os famosos Duendes da Morte. Os famosos Duendes da Morte. É legal, é bem bacana, bem feito. É um tipo de cinema que não é comum aqui no Brasil, é quase um cinema europeu, assim, sabe? É um filme bonito, é muito legal, assim, eu tem uma trilha sonora. É sobre emos, né? Tem emos na história, não tem lance de emo? Não, não é exatamente isso, não. Cara. Se eu sou um cara quiser... simplista. vamos centralizar. Olha, vamos rotular as pessoas para não entender. Exatamente, eu jogo. Não, vou falar uma coisa. Se quiser, não, de fato, se você quer ser bem superficial, você pode chegar a essa conclusão. Mas é um filme, assim, então que de fato as pessoas... Assim, é uma realidade da juventude hoje, assim, sabe? É um filme muito bonito, difícil, mas é um filme que vale a pena. Ganhou o Festival do Rio, tá aqui na mostra. Eu recomendo e é isso. Vai lembrar que o Esmir Filho é o cara que dirigiu o Tapa na Pantera. Ou seja, ele faz filme sobre maconheiros e emos. Ele dirigiu o Tapa na Pantera. O Esmir Filho é o puta emo maconheiro do caralho. Pronto, volta no final. E ele dirigiu... Isso vai pros créditos. Um seriado muito legal, que é Tudo Que é Sólido Pode Derreter, que é bem bacana, dá pra da ver cultura, aí. Né? Dá pra ver na internet aí, dá pra achar. Enfim, é um cara aí que promete. Aí, primeiro longa dele estreando com categoria, assim, na minha opinião, cara. Demais. É isso, amigos? É isso. Estamos aqui há 8 horas, como falamos. Maírkon, muito obrigado por ter vindo aqui. Muito obrigada, foi ótimo, cara. Ele pegou o espírito rapidinho da coisa, já até mentiu sobre como viu o filme. ele mentiu mesmo, porque ele falou que viu na internet, mas todo mundo sabe que isso não existe. Não existe, não dá pra ver 500 dias com ela, não existe torrent. Eu queria que você mandasse um grande abraço pro seu Pereira, tá? Salve, seu Pereira! Gosta dos fãs do seu avô. E obrigado mesmo, cara, por ter vindo aí, foi demais. Cara, foi um prazer, muito legal mesmo. E é isso aí. Gostoso. E aguardem as próximas promoções, que quem sabe você estará aqui um dia. Ó. Ó. Ó. Ou não, né? Olá pessoal do Podcast de Cinema, esta é a quinta edição do Drops JCast, resumo semanal das informações sobre DVDs e Blu-rays com a equipe do blog do JC. Eu sou o JC e estou aqui com o Nerdmaster e Fabrício para comentar e recomendar as edições lançadas no Brasil e no exterior. Nesta edição, começamos comentando o DVD de Sexta-feira 13, o filme de 2009 lançado há umas duas semanas pela Paramount, só agora que eu tive a oportunidade de colocar as mãos no DVD, e vale recomendação, assim, até o conteúdo não é muito extenso, tem alguns extras que parecem bem interessantes, eu não assisti ainda, mas a edição, para quem gosta de um bom acabamento de embalagem, tá com uma sobrecapa sensacional, com efeito lenticular, é uma luva que inclusive tem uma espécie de um relevo, inclusive na parte de trás, é um acabamento muito bom, vale a pena, principalmente para os fãs do gênero, adquirir. Não é duplo DVD, tá R$29,90 como preço sugerido aí nas lojas, mas realmente a Paramount caprichou muito na embalagem desse filme, incrível mesmo como conseguiu pelo menos se redimir um pouco do que aconteceu com o Dexter, que a gente comentou umas duas edições atrás aqui, e nessa edição aí tá, a embalagem não tem o que dizer, tá muito boa mesmo. Eu corro o risco de dizer que esta luva é a mais bonita de 2009. É, a luva mais bonita de 2009, eu acho que até agora a gente não viu como é que vai ser Star Trek, mas pela arte aí, não sei não. Acho que, por enquanto, é realmente você tem razão, Alexandre. Outro lançamento que eu quero comentar aí, que não é dessa semana, mas aconteceu na semana anterior, foi de um DVD lançado pela Som Livre, do Vivo Gordo, programa de humor do Jô Soares, da década de 80, que saiu também numa embalagem que me impressionou. O DVD é duplo, tem vários quadros, não tem remasterização, não tem tratamento de áudio nem de imagem, mas é, como arquivo, até para quem gosta de colecionar essas coisas da história da televisão brasileira, e realmente a Rede Globo é um grande arquivo, o programa, para quem não sabe, é um programa de quadros humorísticos, né, com personagens do Jô Soares, que hoje em dia é um apresentador de televisão muito criticado e até odiado por muitos, né? Mas que na época tinha um programa sensacional de humor, focado nos seus personagens, e que saiu numa edição dupla, com, obviamente, com alguns quadros selecionados, assim, mas tem muita coisa, muito material em dois DVDs, que vem num estojo, assim, não é digipack, não é nenhum estojo convencional desse que a gente vê por aí. É uma caixa do tamanho de um estojo normal de DVD, e dentro tem uma lata no formato de disco, com os dois discos dentro. Tá muito, muito bem impresso, muito bem acabado. Eu postei durante a semana, inclusive, aí fotos no blog do JC. Dou a sugestão aí, para que quem tiver interessado, dê uma olhada lá no blog, as fotos, porque a edição tá muito bonita, muito colecionável mesmo. Não sei se você concorda comigo, mas é que nem você disse, a Globo tem um acervo enorme, provavelmente um dos mais importantes que o nosso país tem. O grande problema é que eles lançam tudo com incompleto, com só algumas coisas selecionadas. Eles não fazem um trabalho completo. Seriados, tudo é incompleto. Vale a pena eles repensarem essa ideia, restaurar os melhores programas e lançarem de forma completa. Eu tenho certeza que os fãs comprarão. É, mas tem muita coisa aí, Fabrício. Muita aqui seria uma coleção gigantesca, assim, e inviável comercialmente. Eu sei que a única minissérie global que foi lançada completa, inclusive com cenas adicionais, foi Presença de Anitta. O resto é tudo selecionado por limitações de arquivo ou limitações, vamos dizer, de mídia mesmo, e limitações comerciais, né? É justamente porque imagina uma série completa, uma minissérie dessas completa, daria o que? 20 discos, e acho que a Globo imagina que isso seria inviável comercialmente. É uma pena mesmo, que é um grande arquivo, a Globo não sabe o que tem nas mãos para aproveitar. Vivo Gordo vale pelo registro, mas é uma seleção, assim como Trapalhões também. E Fabrício, o que é que nós temos de lançamento no exterior em Blu-ray aí pra nos recomendar? É, nós temos dois lançamentos que posteriormente serão lançados aqui no Brasil. Todos foram lançados essa semana. O primeiro deles vai ser o Forrest Gump, o contador de histórias. Como já tinha sido feita uma matéria no blog do JC, nos Estados Unidos ele vai estar saindo uma edição excelente, que é Life is Like a Box of Chocolates, que seria o mesmo que a vida é como a caixa de chocolates. E como é que é essa caixa aí, Fabrício? É, ele lembra aquela ideia da caixa de chocolates. Você abre, ele vem até por cima, vem um encarte com os chocolates, você tira e tem as surpresas, que é um livreto e os discos em si. É um box excelente, também vai ser lançado numa versão normal. Esse box vai ser lançado também para a versão em DVD. E no Brasil já foi anunciado pela Paramount o lançamento desse Blu-ray, mas não vai vir nesse box especial. Inclusive a recomendação para os ouvintes aí que... É, tem a possibilidade de importar, né? Ele tá, o box tá $1 a mais apenas na Amazon do que a edição normal. Tá numa promoção. Tá uma promoção na Amazon, $24.49. E tem as legendas, né? E a edição é legendada, isso aí, isso mesmo. Tudo legendado. Vale a pena, recomendadíssimo. E qual é o outro lançamento? O outro lançamento é a edição do clássico de Hitchcock, Intriga Internacional, com Cary Grant, Eva Marie Saint e James Mason. É o clássico de 1959. A edição americana vai vir em Blu-ray Book. É, vai ter uma restauração 8K, que seria a melhor restauração possível para filmes em alta definição. Ele foi anunciado para dezembro no Brasil também, pela Warner brasileira, não vai vir em Blu-ray Book, então acredito que a edição importada é, compensa ser comprada na Amazon. Ele está apenas $20.99 e tem as legendas em português, então o que justifica comprar uma edição mais colecionável. Muito melhor a edição americana do que a que vai ser lançada aqui no Brasil. E muito mais barato também. Muito mais barato. E até que eles vão ter... Vai ter alguns extras que já tiveram na primeira edição que foi lançado em 2000 aqui no Brasil. Que é um documentário sobre o filme. É um documentário muito completo. Tem trailers. E colocaram um documentário que chama Cary Grant, A Classe à Parte. O que que é? É um documentário sobre a vida do ator, com quase 2 horas de duração, às vezes esposas dele comentam, aparecem várias pessoas falando sobre o artista. É uma biografia completa sobre o ator, e é algo que até justifica a compra desse filme, além dessa restauração de edição, esse documentário. Bom, lembrar para quem ainda não está no mundo do Raio Azul, esse filme já foi lançado também essa semana aí em DVD no Brasil. Alexandre, e aí o que, que nós temos de lançamentos em DVD? Foi lançado essa semana um box chamado Quadrilogia X-Men, composto pelos 3 filmes dos X-Men, mais aquilo que chamaram de quarto filme, que era o X-Men Origins Wolverine. Só que essa box foi lançada apenas em 4 discos, ou seja, todos os filmes estão em edições simplex. Além disso, para piorar a situação, o box foi lançado em 2 Amarais Slim duplos, o que é pavoroso para qualquer bom colecionador. Eu acho que nós temos que fugir dele. Por que que as produtoras insistem em lançar produtos que eles consideram colecionáveis, mas não são colecionáveis, não servem para colecionador? No Brasil não se visa qualidade. Porque eu penso assim, se eles lançam um box com 4 filmes, a ideia é de coleção. Mas só que não é um item colecionável, porque não tem extras, não tem nada, então eles estão lançando uma coleção para quem? Colecionador mais casual. E que não tem muito amor pela sua coleção. É isso aí. E essa embalagem Slim é o que é alvo, acho que quase todos os Drops JCast que nós estamos fazendo aqui, a gente comenta que a gente odeia essa embalagem Slim. Aliás, eu não conheço uma pessoa que goste realmente de colecionar filmes em Slim, e até para séries tudo bem, como a gente já comentou, né? Inclusive, a gente já fez essa campanha do Forrest and the Fox, que vai durar mais uma semana só, e a gente vai sortear no próximo Drops JCast, a gente vai anunciar o vencedor da promoção lá do Twitter. É só seguir o blog do JC, a nossa conta do Twitter é twitter.com/blogdojc, e é só nos seguir e escrever lá, Forrest Slim da Fox. E de todo mundo que está participando já aí há 3 semanas, a gente vai fazer um sorteio de um kit, né, com alguns produtos aí para os nossos ouvintes. Certo, pessoal? Foram esses os nossos comentários, nossas recomendações e desrecomendações dessa semana. Voltamos semana que vem. Valeu e até a próxima.